maneiro, comandante natural. Um grande companheiro, sabe ser muito legal. E aí, gente, tudo bom? É, estamos aqui com mais um Games Foda Live. E acompanhados dos nossos senhores Arthur Zeferino. Oi. Do Guilherme Gonçalves Galvão. Olá, boa noite a todos. E do Luigi Ligoc. Opa! Sabia que o nome do meu filho ia ser Luigi, né? É mesmo? Não sabia. Não... Em homenagem ao você, vou pôr com dois Gs ainda. Obrigado, cara. Na verdade, tá combinado só se for gêmeos, vai ser Mario e Luigi. Aí não tem como. Aí Mario com dois R's. Né? Mario. Mas Mario e Luigi são gêmeos ou só seu irmão? Não, eles são gêmeos. Olhando são, Luigi, são não gêmeos? Eu só marquei de ser Mario e Luigi por ser gêmeos, porque eu não vou conseguir ter dois filhos assim, tá ligado? Então, tipo, só se for certo, eu não vou botar Mario pra daí deixar, sei lá, certo. Vai, se tem uma mulher, põe Peach, fica meio estranho a relação sexual entre os dois, assim. Não, mas assim, mas no lore da Nintendo, do Mario, né, eles são gêmeos. De acordo com Yoshi's Island. Não, mas os dois estão juntos, com a cegonha. É, isso é verdade, entrega os dois juntos. Mas é que você não sabe como que funciona esse negócio de bebê Zafra, depois eu te explico. Ó, me permite perguntar, por que é com 2G, você sabe? Na verdade foi por causa de numerologia, meu pai fez esses negócios aí. E viu por causa disso. E seu pai curte Cavaleiro do Zodíaco? Não. Até onde eu sei, não. Pergunta pra ele lá depois. O que tem, qual é a relação? É numerologia, zodíaco, né? É. Pai do Afro só curte capos finados. Acupuntura. Essas coisas. Realmente, é tudo faria pensar. Tem um amigo meu que ele acha que ele acha até hoje que a acupuntura é holístico, tá ligado? É muito absurdo. Enfim. É. Vamos rodar a vinheta pra gente falar de coisas importantes, jornalismo. Vamos começar o jornalismo aqui. Vamos. É, que eu não quero escutar mais esse rap do Zodíaco aqui. Cadê? Foda lá. O podcast da galera. Então, alguém começa falando aí, vai. Falando Tuba, que é o mais quietão aí, você fala aí Tuba, alguma coisa. Vocês curtiram o Final Fantasy? Eu achei louco, cara, eu acho que tem muito, vai dar muito sucesso o Final Fantasy. Tá meio boy band, né? Mas é aceitável, né? É aceitável. Então, não, o que eu falei ontem na redação se encaixa. Eu não achei o melhor design de boneco de sempre, mas é melhor do que o de Final Fantasy X, assim. Eu gosto muito de Final Fantasy X, cara. Não, eu também gosto do jogo, mas eu acho as roupas dele uma afronta ao game design das últimas três décadas. Tá, né? Mas quem jogou? Você jogou na época, né? Tipo, no lançamento, assim? Eu joguei um pouco no lançamento, mas só fui jogar mesmo agora. Quem jogou no lançamento? Eu. Que eu não achei, cara, porque no lançamento eu tava tão abismado com o gráfico, tá ligado? Que pra mim, tipo assim, não vai... era tipo, nossa, não vai ficar melhor que isso nunca. Olha isso, cara. O 10? É. Eu começava com uma CG que o Tyrus olhava pra cima e pingava uma gota de água na cara dele e começava Blitzball e já passava pro fim do mundo já. Tidus. Tidus, ele é bonito até hoje, cara. Tidus. Bom, Tyrus, né? Aí ele. Daí, porra, quando eu peguei que botei aquele CD no Play 2, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esse é o jogo do futuro. Isso aqui que é o bagulho louco. Realmente parece um filme. Eu só fui notar a roupa do Tyrus, do Tidus, que era ridícula pra caralho, quando o Marcelo me corrompeu. Antes disso eu não tava nem aí. Não, o pior é que O Marcelo. Desde sempre, tipo, eu sempre gostei do Nomura, mas eu sempre achei os personagens do 10, mesmo quando eu joguei bem mais novo, eu sempre achava ele zoado. Eu gostei mais deles, inclusive agora, do que antes, mas as roupas ainda é horrível. O Celos vive falando dos bagulho aí que você tinha que estar na época pra sacar. Esse é um bom counter que você pode dar nele aí, o Afro. Porque eu acho que é o tipo de jogo que você relevava muita coisa, porque na época você tava meio abismado com os bonecos, tá ligado? Não, mas é real mesmo. É bem assim. É tipo assim, foi bem mais... Final Fantasy começo de geração é sempre assim, né? É, então, mas foi... O gap foi muito absurdo, assim, em comparação com o 13. Então, o 13 não foi começo de geração, o 13 né? Mas bom. Tanto o 10 quanto o 7... Sim, exatamente. É que assim, acho que passou essa modinha J-Rock, velho. Que existia quando começaram a fazer o Final Fantasy XV, só tem 8 anos já. Na época era modinha esse cabelo, assim. Essa roupa, essa coisa toda. Agora tá meio estranho. Veio o Crazy Score e o. Veio toda a compilação do set. E é toda nesse esquema, né? Mas se é a mesma estética. Mas se você for ver, cabelo tosco é uma consistência no Final Fantasy desde sempre, cara, tá ligado? Até quando o Shitakamano fazia os cabelos, tá ligado? Sempre foi cabelo tosco, sempre foi cabelo absurdo, assim. É, o cabelo do César tem umas bolinhas azul colada nele. Não é, tipo assim, tá certo que o cara se baseou em J-Band pra fazer, mas... Você não pode reclamar de ser cabelo tosco por ser cabelo tosco, entendeu? Porque, tipo, sempre foi... Até nos mais normal, assim, tipo, Final Fantasy VIII tem umas coisas meio toscas, assim, tá ligado? O 8 não é o mais normal. O 8 é um dos mais normais, por incrível que pareça. Não, o 8 é quando começou a cafonice, em geral. Na questão de design de personagem, eu acho. Na questão de design de personagem, não para. Na questão de design... Aliás, design de personagem... Ficou cafona pra caralho, velho. Design de personagem é a única coisa que eu apoio no 8, cara. De, tipo, design de... De desenho, assim, mesmo, do personagem, é a única coisa. Não, só quis dizer que eles são meio sensáveis, não são exageradão igual o 7. O 9 é mais exagerado que o 8 de personagem. É, o 9 eu gosto. Porque o 9 é diferente, né? Tipo, outro conceito. É outra estética exagerada. Sim. Mas o 12 é muito mais, tá ligado? O 12 é mais pé no chão, assim. O 12... É mais ou menos, cara, eu acho que é todo um meio cor de terra, assim. Enfim, eu acho ele meio que uma versão... A evolução natural do 8, assim, em questão de estética. Mas você sabe que não pode falar de Final Fantasy, senão fica o podcast inteiro de Final Fantasy. É verdade. Tá, então mostraram o Bloodborne e o Metal Gear também, né? O top era quando eu vi até agora o trailer do Bloodborne, porque eu tava muito embasbacado com Metal Gear Solid. Eu até esqueci o trailer do Final Fantasy depois do Metal Gear. Tá, todo mundo ficou quieto, caralho. Tá esperando alguém continuar. Afro, qual que é seu whisky favorito? Assim. Seu whisky predileto. No mesmo nível da discussão da cerveja outro dia. É. Nenhum, cara. Vai tomar no teu cu. Não, para de ser puritano. Escolhe um whisky aí. Cara, eu não sei beber marca quando de tiver whisky. 40 anos. Eu não tomo. Eu não, cara, com 40 anos de preferência eu não vou estar bebendo álcool também. Vai, então, perdão. Eu aposto com você, cara. Você quer apostar, apostar comigo? Então. 40 não. Anos você vai estar bebendo um whisky comigo ainda. Não, com você até é tranquilo, eu bebo com a galera, mas eu sozinho não bebo. Vai estar bebendo na sua casa e eu vou chegar aí bêbado e falar, Afro, o que você tá fazendo com a sua vida, cara? Por que você vai chegar bêbado em Sorocaba na minha casa? Você vai morar em Sorocaba, né, enquanto você tiver 40 anos. Nossa, tá bom, tá, vamos mudar o tema. A gente vai morar junto. O R-Resage ali te deu uma boa escapatória que você não usou, pra eu só falar que você preferia água de coco. Verdade. E você, Tuba, qual que é o seu whisky predileto? Eu não gosto de whisky, bebê, né? Você não gosta de whisky? Mas qual não, que é o que você prefere? Tony Walker, meu. Johnny Walker. Que bosta. Eu não bebo uísque, eu não gosto de uísque. Eu acho que é por isso que você não gosta de uísque, cara. Pode ser. Porque é seu preferido é Johnny Walker. E o seu, Nelson? Eu não me apego à marca. Eu acho que cada uísque tem uma beleza em si mesmo. Bonito. Para, você tá fazendo bonito aí, você bebe teachers, velho, tá ligado? Eu só não manjo de marca, na real. eu peço uísque, assim, e o que vier eu tomo. É, o Rinks, você é muito requintado pra nós, cara. Uísque não... ninguém sabe. Ah, manda a sua marca aí preferida de uísque. Jack Daniels. Legal. Jack Daniels. Viu, é... enfim... é, explica aí pra galera como que vai ser... Vou soltar bom, bom pro Tuba, explica. Pedindo beijo aqui. Quem que é? Beijo? Só que antes, a SEGA mandou... pediu um beijo. É, isso, exatamente. Beijo pra SEGA. Pra um quem? Beijo pra SEGA. A SEGA voltou. A SEGA voltou. É amiga de vocês? A SEGA é amiga de todo mundo. É brother do momento ruim. Enfim. O que eu tava falando? Ah, é. Hoje nós vamos ter um negócio especial aqui no nosso programa. Uma brincadeira especial. Quem vai explicar pra gente é o mentor por trás disso tudo, que é o Afro. Eu não sei nem como é que vai acontecer isso. Afro, explica pra gente aí como que vai ser não, essa brincadeira. Não. Ai. Tá, Tuba, não, explica é o Tuba. Aí. Explica aí, Tuba. Hoje era bom ter alguém imitando o Silvio Santos, né, pra ele. O quê? Então imita, eu sei que é o imitador. Hoje era o Silvio Santos enquanto você explica. Você conhece a brincadeira já? Brincadeira, viu? Qual brincadeira? É... deixa eu fazer com o pior da casa própria aqui. No fundo, pra incorporar mais, vai. Oi, não, fala aí. Posso, não dá, depois do guerra eu não consigo mais. Consegue falar mais? Ô, começa com uma oi que você vai. Oi. Oi. Hoje a gente vai jogar e com o pessoal que dá do chat, ao invés de ter um tema decente. Duba, volta sua voz normal. A gente vai sortear uma letra. Oi? Volta sua voz normal, acho que fica mais fácil de entender. Tá. A gente vai sortear uma letra e uma categoria. E vocês fazem coisas dessa categoria com essa letra. Na verdade, são duas categorias por vez, tá? É tipo, é uma categoria do stop normal e uma categoria do. Do stop dos games. Stop gamer. Stop gamer. Stops foda. Stops foda. Acho que stop gamer a gente devia parar esse podcast agora e cadastrar, velho. E lançar. E vender pra Grow a ideia, tá ligado? Já criei no Facebook aqui o página Stop Gamer. Já tô botando uns memes lá. Enfim, o esquema vai ser o seguinte. A gente vai falar as duas categorias de uma letra e vocês vão falar pra gente o que vocês acham. Tipo, o que vocês responderiam pra isso. E aí a gente vai escolher uma. Desculpa, não. Aí a gente vai escolher uma delas, a que a gente achar mais engraçada, mais embolada. O critério não importa, o critério que a gente vai escolher. E aí quem conseguir ganha 5 pontos. Se você conseguir as duas, no caso, tanto a do Stop Gamer quanto do Stop Normal, você ganha 10 pontos. 15. No final 15. Você ganha 15. É, você no final, ganha 15 pontos. No final você não ganha porra nenhuma. Não, cala ganha boca. Sim. Vai ganhar um... vai ganhar uma... um MP3 do Molejão. E o RG também falou a famosa dedanha. Porque no... pelo menos tinha também um amigo meu nordestino que chamava de dedanha. Sim, eu achava muito zoado. Mas... nos lugares mais lixo... ó, o Celos entrou aí, ó. Vou puxar o Celos aqui. Opa. Um microfone aí, seu negrinho do pastoreio. Olha, já existe o Stop Gamer. Alguém tá me ouvindo? Um canal de aí, estamos. Aê, boa noite, pessoal. Pra quem não conhece, ele é o Barcelos. É um prazer enorme. Pra quem não conhece, é o maior negro dos games do Brasil. O seu maior, maior não? O seu maior. Cara, negro não tem games. Muitos. Quais são? Faz uma pequena lista aí pra gente, rápida. Velho. Eu conheço... tá com eco meu microfone ou não? Não tá, não tá. Não. Tem eu e tem o Douglas Nerd, que participava do Games on the Rocks direto, só que ele não é negro de verdade, ele é muito otaku. Ele é muito... meu Deus do céu. Você vê que o preconceito rola solto até nos negros, né? Mas tudo bem. Então o maior negro do Brasil aqui é o verdadeiro negro dos games brasileiro, Celos. E. Bom, enfim. Que vocês já falaram mal de Final Fantasy, o que rolou aí? A gente já falou até mal de você. Falou que você não jogou Final Fantasy X na época e fica falando pro Afro aí que é o design dos personagens é uma bosta. Mas eu preciso jogar pra achar aquela bermuda zoada? Mas, exatamente, você não estava na época, você não ligou seu Play 2, não botou o CD naquela época e não ficou deslumbrado com os gráficos. Aí é que tá, é quando que eu consegui um... É que nem reclamar que o Link usa sainha no Ocarina of Time. Não, é diferente. Assim que saiu o Final Fantasy X, eu peguei emprestado, joguei 2 horas e eu vi que... Porque normalmente acontece de alguns jogos o personagem começar com uma roupa e depois mudar pra oficial. Em Zelda ia direto isso. Aí quando eu vi que aquela bermuda ia ser direta, eu dropei. Você dropou de um jogo por causa de uma bermuda. Esse em que ano? É isso que você tá falando, você é cofundador do Games Foda, é isso que você tá ensinando pra criançada. Que essa, é isso aí que você analisa um jogo. Não só ensinando, eu tô endossando. Não, mas... Né, não, pior que eu não foi exatamente a bermuda. Depois, em retrospecto, eu falei, caralho, o que esse maluco tava fazendo? Mas não sei, não... O que você falou que tava fazendo? Não tá... Vou voltar pro Bom, enfim, é o seguinte, a gente vai pegar. Explicando de novo, rapidão. Primeiro, passo 1, a gente pega uma letra, tá? Passo 2, a gente fala quais são as categorias que vocês vão ter que falar que começa com essa letra. Passo 3, a gente vai falar um monte de bosta, enquanto isso vai escolher uma pessoa do chat que fez a mais legal. Na nossa opinião. E vamos comentar um pouco sobre essa escolha. E essa pessoa, se ela for, por exemplo, a escolhida do Rinks da categoria A e da categoria B, ela ganha 15 pontos. Se ela for só da A ou só da B, ela ganha 5. No final a gente soma e quem ganhar mais pontos vai ser o picudão do dia. Ó, e a ordem de pique agora, o Celos apareceu e fudeu tudo, então o Celos é o segundo. Eu sou o segundo do que? Você é o segundo. Cara, eu não me importo de ganhar, eu só vou fazer o que vocês falarem. A gente não tem como ganhar, a gente já é perdedor só de ter iniciado esse podcast há vários meses atrás. O Satura perguntou se só vale a primeira ou se pode ir falando várias vezes. Pode falar várias vezes. Não, ou será que é melhor a galera pensar pra não dar. Assim, isso aqui não faz nenhum sentido. Não tentem. Dá muita coisa, não. Não tente o quê? Eu não tentei ir muito a fundo na coisa, pessoal. Tá, tem que ser pra curtir. Então, rapidão. É pra curtir, isso. Tá. Isso. Tem que ser o primeiro rapidão. Não, mas se a categoria outro... antes da letra, acho que é melhor. Se outro cara falou antes de você, se outro cara falou depois de você uma melhor, você se fudeu, você foi um otário, tá ligado? Então, costume ler também. Porque no stop também preza pela velocidade do cara, né? Então se você falou antes e falou uma bosta, e o cara chegou lá e falou o Kojima dos stops, tá ligado? Aí você... Enfim. Vai, vamos lá, sorteio, Edu. Stop for fun, não for glorious. É, sorteio. E vai, vale pegar o Jigglypuff, vale tudo. Qual que é a vale letra? Item. Jigglypuff letra... é bem bom, competitivo, pra fazer. Cala a boca. Tá, vou sortear a letra aqui. Letra U saiu aqui. Letra U? U. U. Letra U. As primeiras categorias são nome. Nome, qualquer nome do mundo. E nome de jogo com letra U. Então é nome. Nossa. E nome de jogo com letra U. Tá fácil. Tá aí fácil. Aí como tem esse delayzinho, a gente vai ter que esperar um minuto até vocês. Enquanto falar. Isso, a gente vai falar sobre... Sobre eu nem entendi esse lance de ter um letra nome, não tem nada a ver, não, mas faz com outro. Coloca com vírgula, seus cabaços. Coloca nome e vírgula. É, coloca os dois uma vez. Isso, coloca os dois uma vez. Nome e vírgula, nome aqui. De jogo. É, já estão só nome. Ninguém entendeu. Umbreon, você curte esse jogo Umbreon, Celos? Não, eu curto esse nome acho... Umbreon. Não, calma aí, tem um problema filosófico. Qualquer coisa pode ser um nome. É o nome de pessoa, é o nome de pessoa. Vocês nunca jogaram stop na vida? Puta que pariu. Ó, o cara, o Renato. Hugo. Pô, mas tem um amigo meu que manda ele chamar Hugo sem H, viu? Tá, bah. Quem ganhou? E agora? Não, não, mas calma. Espera a galera falar em quem ganhou. O jogo do Cielo vai durar tipo 2 minutos, tá ligado? Eu já passei todas as categorias. Enquanto isso, você vai. Cara, coloca na mesma frase, galera. Vou dar um exemplo no chat aqui, ó. Vocês colocam assim, ó. Igual, olha o que o rapaz fez ali, ó. Rafael 7 fez legal. Quem mais fez? O Rafael DFL. Só os Rafaéis que estão manjando aí, tá ligado? Ó, eu tenho que fazer do jeito que o cara fez. Olha esse filho da puta, ele colocou um monte de coisa na mesma frase. Crélio, vai tomar no olho do seu cu, velho. Escuta o podcast, seu merda. Para de cansar aí. Ah, velho, o Biratã não é nome. Lógico que é. É, lógico que é. Não pode. Não pode. Dos grandes. Ah, eu me recuso a acreditar. Seu nome é Ligok. Você chama Luiz. Ah, vai tomar no cu, é sobrenome. Será que seu pai botou o nome, o seu avô botou o nome da família de Ligok porque começou os telefones no Brasil, assim? E aí era tipo... O que você tá falando? Ligou aqui. Sabe como... É, ligou aqui. Porque tipo... O nome é polonês, caralho. Porque você tem... Você não manja como, tipo assim, o cara que mexia com pedra, o nome dele era... O sobrenome dele era Mason, tá ligado? O cara que era carpinteiro, o sobrenome dele era Wood, antigamente. Aí, tipo, o sobrenome da sua família ligou aqui porque eles trabalhavam com telefones. Não sei, pode ser, velho. Ligou aqui. Eu sabe, ligava, né? Alguém ligava. Ele, ó, o João ligou aqui. Mas se... aí fala, aí ficou, João ligou aqui. João ligou aqui. Muito bom. Tá, acho que já deu bem engraçado. Tá, eu acho que já deu. Eu já tenho o meu escolhido aqui. Tá. Tá. Quais são os... Então, eu começo, né, porque... Eu sou o primeiro da lista, então eu sou o meu Rafael LN7. Eu escolho ele pros dois. O Biratã e aí... Não, desculpa, não é o Rafael. Esse foi um idiota, desculpa. Desculpa, você não foi idiota, tô zoando. Mas é o Rafael DFL. O nome dele é o Birajara e o jogo é Ultima Online. Esse foi da hora. Ultima Online é um dos meus jogos favoritos, melhor MMO de todos os tempos. Então 15 pontos pro DFL. 15 é isso? Pontos pro DFL. Impossível você refazer um jogo MMO como o Ultima Online hoje em dia. É um jogo único, que nunca mais vai voltar e é uma bosta se você jogar hoje, porque o gráfico é um cocô. É, agora, cara, é a vez do Celos escolher. Escolhe um jogo Celos. Único. Deixa eu ver, nome do R Resende por Umbreon. É? Não, Celos. O quê? É, pode ser, não. Pode ser. Pode ser, tá. Mas vamos mirar o nome de pessoa, caralho. Rigan, 1976, por Urban Chaos. Chaos, né? Whatever. Qual foi o primeiro? Deixa eu anotar aqui. Umbreon! R. Resende, 5 pontos. Rigan, 1976. Comenta sobre o Urban Chaos aí. O que você acha desse jogo? Eu acho, como o Afro diria, é um clone, né, de Final Fight. Como o Afro diria. Oh, é muito bom, obrigado. Eu gosto da... Bom, não. Como o Afro diria, um clone de Final Fight e tão bosta quanto Shadow of the Colossus. Tô explicando. Tá. Deixa eu ver, a próxima pessoa é o Tuba. Tuba vai escolher aí. Eu tô olhando aqui. Aqui é o Kenji, seus putos. Por que você não botou seu nick de Kenji em 1986, então? Ele quer que a gente dê ponto pra ele porque ele é Kenji, então, é isso? Eu acho que é isso que ele quer. Ultima Online tava pra sair no Steam, não? Acho que tava no Greenlight. O problema de Ultima Online é que realmente, por mais que seja o jogo, assim, um dos jogos que mais marcou minha vida, eu não consigo jogar ele hoje, cara. Eu acho muito ruim mesmo. Tipo, é muito travado. Mesmo os updates que eles deram, assim, não dá, mas a ideia do jogo é absolutamente fantástica, assim, o tamanho do mundo e tudo mais. Vai, ainda acha que... Eu vou dar aqui pra Marcial, que mandou Hugo com U. É muito criativo. Então 5 pra Marcial. O jogo tá difícil aqui, porque... Nepotismo, hein, caralho. Nepotismo, hein. Nem precisa do nome de vocês aqui agora, só o nome das pessoas. Só o nome da galera, só. Ó, o jogo vai pro Marquês aqui. Marquês que mandou Ultraman. Não, acho que Ultraman. Achei que ele tivesse mandado assim, ó, Ultraman e Fighting Evolution. Não, mas aí então ele errou. Fighting Evolution não é com U. Eu acho que é. Nossa, eu tô muito bêbado, gente. Desculpa. Tá. Então tá bom, é isso aí então. Marca 5 pontos pra cada um aí. Marquês. Calma, qual que, é, qual que foi o segundo, Tuba? M. Maciel e Marquês Q. Marquês. Eu acho que essa ideia tá sendo bem pior que o esperado, hein? Que lixo de jogo. A Luigi. Gente tá fazendo um game design ao vivo aqui. É, Luigi, é. Por favor, escolha aí. Um nome e um jogo. É. Não, um jogo e um nome. Um jogo e um nome, tanto faz. Mas, ó, galera, vocês podem também comentar sobre o nosso desempenho nas escolhas. É, podem nos xingar. Eu tinha esquecido aqui, mas acho que a galera pode participar pelo Twitter também, se quiser. Cara, eu acho esse Ultraman Fighting Evolution. É um. Aí, ó. Nome? Perguntaram no Twitter se Última Lágrima conta como U. Última conta? Se tivesse falado, teria ganhado automaticamente aqui. Tava esperando um Urban Champion, mas não teve. Então... É verdade, não teve nenhum Urban Champion, tá todo mundo ganhando como zero. Ninguém lembrou do Urban Champion, não sei. Bom, nome, o Wesley com U eu nunca vi, mas deve existir. Então dá ponto aí pra esse JPAN 15. 5 pontos. E jogo? E jogo, eu não sei quem foi o primeiro que falou, agora, peraí. Cadê a porra? Aguenta aí. Cara, vai ser uma merda ouvir isso gravado, né? Não, quero que se foda. Se você tá escutando isso gravado, você é um filho da puta. Você devia estar aqui na quinta-feira brincando com a gente. A gente tá aqui gastando nosso tempo aqui, seus filhos da puta. Vem aqui quinta-feira, seu merda. Pro primeiro que falou. Ah, achei o Frederico Tales, Uniracer do Super Nintendo, que é um jogo do caralho. Era o jogo da hora mesmo, né, velho? Era mesmo. Onde está o Uniracers? Acho que no lixo. Porque tá morto. Só... Não, Uniracers é da Rockstar, né? Não era da Rockstar? Não tinha uma treta com a Pixar por causa do Uniracer? Quê? Sério? Com a Pixar? Não tinha uma treta com o meu pau por causa de você, seu merda? Pode ser. Aí depois o Uniracer virou Cars, então. Aí agora... Não é, é pela Pixar. Tô falando que eles copiaram o design de um filme deles. Tá querendo me dizer que Carros é Uniracer, então? Não, caralho. Essa porra aqui eu vou mandar pra vocês. Peraí, tinha Pixar na época da Uniracers? Porque não é de, cara, tipo, Pixar, 1997? Esse filme da Pixar é de 1987, exatamente. O Lasseter nem era nascido. Quem? Eu. Lasseter. Quem que é esse? Não é o fodão da Pixar? Sei lá quem é, cara, velho. Sei lá, velho, mas eu já existia. Às vezes eu chamo minha mulher de Simone, velho, tá ligado? Eu preciso guardar os nomes dos caras, velho. No cu. Tá eu agora. Tô brincando, ela chama ela de meu amor sempre, todos os dias, né, amor? Ó, ele tá tentando passar um pano porque já pegou mal ali. Tá. Nelson, escolhe essa porra aí, essa bucetinha aí. Ó, o nome eu vou escolher o Satura Other, que fez o nome Washington. E o jogo Washington com U, sim. O jogo tem muito Ultimate, muito Ultra. Tem um monte que não existe ainda. É, o cara que falou Ultimate, Street Fighter, não sei o que, não sei o que, não existe essa porra e vai morrer. Ultimate Super Street Fighter 4 Deluxe Edition. É. Vai ser o Ultraman Fighting Evolution do Mark Skeeter. Essa porra existe? Pera aí. Existe. Eu mandei ali. Ah, eu não vi, tu acha que eu pra ascensão em ti? Eu achei na Wiki. Ô, Hicks, como ele foi escolhido pelos dois, o Mark Skey, mas por pessoas diferentes, conta como 15 ou como 10? Conta como 15. Conta como 15. Regras diretamente de dentro do meu ânus. Aí. Vamos ver como é que fica, a gente balanceia. Frederico, vocês são beta. Se liga aqui, Frederico Tales. John Lester é o fodão da Pixar, sim. E esse filme que inspirou o Uniracers é um curta. Grande Fred, manja mais que todos vocês. Eu sinto muito aí pela sua vida, Fred, que você fica aí guardando o nome das pessoas que nem te conhece, velho. Um abraço pra você aí. Ó, de acordo com o Resende... Dá 5 pontos pro Fred aí, só porque eu cheguei. Eu vou dar, peraí. Mandou bem, Tuba. Dá 5 pontos pro cara aí. Caralho, deixa eu falar. Ah, não, ele já tinha 5, então ele vai 15. Vai 15. Parabéns, Frederico. Ataque de oportunidade ali. Ai, ai, ai, pelo amor de Deus. Tá. Vamos sortear uma outra letra aí, caralho. Deixa eu sortear, deixa eu sortear. E aqui, quem ganhou essa rodada aí? Não, não vamos dar parcial não, que senão a galera não anima. Não. É, ganhou a alegria. Vai, então, tá, na metade do jogo a gente dá uma parcial aí pra galera ficar com o pipizinho duro aí. Vai. Roda a roleta, roda a roleta. Roda a roleta aí. Roda a roleta. Precisa ali. Vai. As categorias são animal e animal de jogo pra letra H. Ah, animal e animal de jogo pra letra H. Eu sorteei aqui e deu H. Ah, então porra, avisa. Desculpa, deve ter tomado muito tempo se apertar em alguém ali no site. Tá, letra H então. Vocês sabem decor as letras? Tipo assim, se der número 17, qual que é a letra 17? Vocês sabem? Ou tem não, a gente tá pela letra. Tá num site de letra aqui. Que ele já gera string aí. Agora eu vi ali. Puta merda, hein? Show de bola. Eu acho que animal com H. Flor, eu falo uns 5, 6, 7 pra você, velho. Animal com H, Rinks. Nossa senhora. Você sabe que Rinks. O Resident já pegou pelo mais fácil, tá ligado? Ele apertou, jogo hipodal, Pokémon. No canto com o Blanca dando não. Choquinho agora. Não é. Ah, tá, é um animal de jogo. Animal de jogo, animal. Eu sou um animal, pode botar Rinks aí. Quem botar, eu vou escolher no meu vez. Ah, eu não sabia que nessa de animal de jogo ia ter uns 200 Pokémon. Já tô esperando mais, inclusive. Jogo Half Minute Hero, realmente. Half Minute Hero é um grande animal aí, o personagem. É animal de jogo, não jogo. Você já montou no Half Minute Hero já? Olha o outro. Da hora. Animal, hipogrifo, vale? Você carinho no. Não, vale. Não vamos ficar de regra também, cagando regra aqui, que é foda. Devia ser Pokémon, né, a categoria. Pois é, né? Mais fácil. Isso era muito legal, que quando caía cigarro com letra M, a galera punha maconha. Aí, tipo, sabe? Na letra M, meu amigo, Marlboro, velho. Tipo, sabe? O que você tá fazendo? O que você tá querendo provar com isso, velho? Hiena, The Lion King. Os caras são muito safados, velho. Cara, pior que isso é muito bom, velho. Nossa. A hiena do The Lion King, tá valendo. É, a hiena da vida real e a hiena do The Lion King. Nossa, cara, que fantástico. Ela merece 70 pontos a mina aí, velho. Animal, Homo sapiens. Os caras já estão apelando. Homo sapiens também era um negócio que dava muita treta em stop, né, velho? Puta que pariu. Mas dava? Lógico que dava. Homo sapiens. Vocês nunca jogaram stop assim, daily basis, né, galera? A gente jogava muito na nossa escola. Stop competitivo, assim, for glory, não. E tinha umas coisas que dava muita treta, assim, tá ligado? Tipo, colocar Homo sapiens, maconha em cigarro. Tinha várias tretas desse naipe. Ao longo do jogo eu vou lembrando algumas tretas. Animal horse. O cara tirou muito da bunda. Tá, então. Língua, ó, né? Então é o seguinte, mais 30 segundos aí pra galera falar. Corre aí. Corre aí. Mas tem, vale tipo monstro, né? De Final Fantasy, porra. Vale monstro, vale. Sei lá, vale só. Cara, se você conseguir fazer alguma conexão, né, na sua cabeça, assim, se você conseguir explicar pra gente, tá valendo. Exato, eu gostei dessa. Você não precisa nem existir. Se a gente curtir maconha e fruta. Maconha e fruta era da hora. É, calma, o cara já tá querendo apressar nosso jogo ali. Não vou nem falar pra fazer surpresa pros pau no cu que estão ouvindo online aí. Que estão ouvindo offline, desculpa. Enfim, vamos lá, acabou. Tá trabalhando e tal. Bah, 30 segundos, hein? Que vacilo. Não, acabou, tava olhando aqui no bagulho aqui, cara. Ah, é? Então, perdão. É. Vai lá, agora quem escolhe é Snake Draft ou Neozão? Deixa eu ver aqui. Eu quero dar os 15 pontos pra dar Luamu. Por causa do Hiena do The Lion King. Pode dar, dá pra ela. Pronto. Ai, meu Deus. Vai, agora. Ó, olha no. Por favor, vamos acelerar essa porra. Olha no chat do TeamSpeak. Se o cara que tá abaixo ou acima de você falou, é porque tua vez, tá ligado? Vai, Lava. Eu. eu acho que eu vou. Ah, eu vou lá pro cara lá que primeiro. Pegou hipopótamo e Hippodão, o R-Zend, dá 15 pra ele. Mais 15, tá. R-Zend, então. Só soma ou vai por rodada? Só soma, né? Vai somando. Tá. Vai somando. Vai dar muito trabalho aí. Homem barato. Isso, melhor. Mandou bem aí, Afro. Quem falar, avisa quem é o próximo, vai. Tuba! Tô escolhendo ainda. Homem barata não conta como animal? Não conta. Não. Qual que é a... Enquanto você tá escolhendo aí, conta pra gente a história da origem do Homem Barata, Tuba. Como é que ele vai escolher contar a história meu cedo? Cara, sei lá, véi. Aí não, o Homem Barata que... tá lá. Homembarata.com.br é o meu site. Ele tem animações lá. Tá, deixa eu dar os pontos deles porque eu já sei. Daí. Deixa eu ver. Pelo animal de jogo vai o da Luamon por Iena também. E animal normal, Deigan, que falou humano. Deigan, tá. Deigan? Vai, a gente não faz a mesma. Vou dar aqui pro Krillian que falou Husky. É. E de jogo, quem falou Hantaro aqui? Não, eu Lilou falou Hantaro. Então é isso aí. Deixa eu ver aqui. A gente não já tá comentando sobre esses animais. Comenta aí, vai comentando sobre. Você vai comentar o quê? Pelo Hantaro? O Hantaro vem aí, somos todos amigos. Entendeu? Da amiga lá. Você já viu o Hantai de Hantaro? Não começa aí. Né, César, você já viu o Hantai de Hantaro? Eu acho que todo mundo deveria entrar lá no Julio34xxx.xxx e dar um search em Hantaro lá pra ter essa experiência de vida. Hentai de Hentaro é quase um trava-línguas. Eu falei Hentai de Hentaro, eu não consegui falar Hentaro. Eu que eu tô bêbado. Hentai de Hentaro. Hugo. Não, isso é de outro. Por que que o cara escreveu Hugo daqui, velho? Tá bom. Eu vou dar pra dar Lua Moon do The Lion King do jogo, tá? E vou dar pro Rafael DFL Homo Sapiens, que era um negócio que eu colocava sempre só pra causar na minha colegial. Pensa a cara. Pronto, tá anotado. Então agora rola a roleta aí. Por favor. Rola a roleta. Rola a roleta. Fala aí, Sam. What? Fala aí, Sam. Virando letra E. Letra E, os... Quais as categorias? Ordem. Essa é pra galera pensar. Nossa, console e coisas que parecem console. Eu não entendi essa porra, mas vamos nessa. Nossa, tem console com E? Ah, a partir de hoje vai ter. Vai ter que ter, meu amigo. Se não tiver, uma boa sorte aí pros jogadores. Lembrando que nosso jogo vale muito a pena trapacear, então você pode... Sim, se nos fizer rir, por exemplo, você ganha vários pontos, que nem a da Lua Moon aí. É só você ser muito absurdo. É console o quê? Ah, não fala isso, a galera vai começar a cantar. Console. Não, mas é pra escrachar, cara. O nome do site, Games Foda. O próprio Games Lanzetta aí já fala que é uma merda do nome, tá ligado? Se quer que o bagulho seja, tipo, políticos e pessoas mais influentes da indústria dos games. Não dá, né? Nossa, já mandou a charada. O que foi aí? Puta, emulador, que já. Nossa, emulador do console. Parece o console, tem razão. Nossa, que fantástico, velho. Sempre tem um cara aí que manda muito bem, né? E esse Sega Saturn 2? Que porra é essa, meu irmão? A roseira elétrica parece um console? Amor, parece um videogame, uma roseira elétrica. A roseira elétrica não é cueca, cara. Elétrica é cueca. Ah, elétrica. Oh, Henrique. Coisas que parecem um console, Xbox One. Esse cara já ganhou meu voto. Né? É, muito bom. O que é uma engrilhadeira? Engrilhadeira, mano. Eu vou procurar isso. A galera achando que era com I. A Xana falou pra falar direito. Falar direito o que? I? Tem que falar que nem o Silvio Santos, letra E. Engage, esse também mandou bem. Engage. Engage. Pior é que eu nunca tinha notado o trocadilho até agora, cara. O quê? De engajação. Eu também não, Engage. Primeira vez. Nossa, olha, velho. Eu acho que é por isso que não foi pra frente o bagulho. Não foi por causa dos jogos lixo que ele tinha. Foi por causa que eles não fizeram promoção em cima disso. Olha, de acordo com o Google, engrilhadeira não existe. Olha o nível de trapaça dos caras. Porra, nem é trapaça, cara. Ele criou um conceito novo. Sakura Wander, ele essa porra. Parece excentricamente verídico. Ah! Esponja. É que é foda. Engines. Com E para. Engines. Foi a pior letra possível. Assim, Engines porque... foi muito tirado da bunda também, velho. Ué, não, mas foi o Fred isso aí, ele mesmo então, falou Xbox. Então, você manja aquela parada quando tá no fim do stop, que tipo, você vai ver que o cara vai bater e falar stop, aí você enfia qualquer coisa assim, tá ligado? Em Gines. Mais ou menos isso que aconteceu agora. Você fala, puta, o cara vai bater, eu preciso preencher aqui em Gines, tá ligado? Console SNES, nossa, os caras estão apelando muito. Tá, acabou já esse E, né? Esse E foi ridículo. Oh, ninguém falou, tinha o Nintendo Entertainment System. Nintendo era lá. Dava pra ter falado mesmo, Entertainment Olha, System do Nintendo. Não, eu ia falar uma bobagem. Aí seria assim. Tal segunda geração de stop aí, velho. Tem o MSX, né? MSX, nossa. Nossa. Deus. Ah, foi por isso que você é o menos popular daqui. Não fala isso, cara. Tô brincando, Afrin. Você sabe que você é o top tier. Até os caras. Até os caras do jornalismo internacional retweetam você aí. Não por bons motivos, mas a gente está além da discussão atual. Ó, já anota aí, coisas que parecem console vai pro Igor Oliveiras. As duas coisas, vai. Não, coisa que parece um console, que ele falou Xbox One, e o Saturn Wanderer pelo Engage, porque eu nunca ia sacar esse trocadilho. Verdade. Sim, pode marcar pros dois aí também, são 30 pontos pros dois. Nossa, né? Que paga. Ele não quer nem pensar. Não, mas não. É verdade, o Engage eu nunca tinha nem sequer cogitado essa porra. É 10 pontos pra cada um. 10 pontos. Não é 30. É 30, 15 velho. Pontos. 15 pontos pra cada. Mas como foi do Celus e do Hinks, então é 30. Né? É um combo. É, a gente aplica conceitos de videogame no stop, tá ligado? Vocês estão inventando. Mas é, cara, imagina assim, tipo, o cara combou em mim e no Celus, tá ligado? Que a gente tá um abaixo do outro aqui na lista. Então daí, tipo, deu 15 pontos pra cada. Essa é a lógica. Rapaz, esse Evo Smart Console existe mesmo? Beck Shuffle mandou um artigo na Wiki mostrando. Porra é essa? Evo Smart Console. Olha, um PC aqui com Linux que roda um. Porra, é um console. É tipo uma... então dá ponto pro Dead Shuffle aí, porque ele foi o único que falou um negócio de verdade. Tá. Ah, então Xbox One é um negócio de verdade, é isso que tá falando. Não, Xbox One começa com X, seu animal. Mas é uma coisa que parece um console, não é um console. Esse. Começa com X! Tá, mas é a piada. Você entendeu que é uma piada, Afro? É tipo uma zoeira. Não, Hinks, obrigado por explicar. É uma falácia, tipo assim, que não é um console de verdade porque é uma bosta, entendeu? É isso que realmente, eu tô rindo pra caralho. É que o Xbox One tá vendendo mal em relação ao Play 4. Acho que a piada foi meio em cima disso também, né? Pode ser. Eu não sei, não tinha pensado muito. Tem bem. Muitos níveis nessa fila. Ou que, tipo, é Xbox One, que já foi, que não é mais, tá ligado? Tá, Tuba, qual que é o seu? Eu vou dar os dois pontos pro Deigan, que falou do Emerald Rooms, que parece excentricamente verídico. Dá 10 pontos, dá 15 então, né? Que é 15, não é isso? Ele quiser dar 10. Pode dar 10, dá 10. Dá 10 porque não foi tão bom assim. Pode dar 10. Tira 5 pontos aí. Tira 5 pontos. Olha, o outro, o Entex existe também, olha só aqui. Ah, e eu vou dar 5 pontos pro CSF Emerit pelo emulador. Ele foi rápido, hein? Entex Adventure Vision. Que beleza de console. A galera só digitando List of All mais... Videogames in the World. E mais 5 pontos pro Satura, porque engrilhadeira é um conceito novo. Dá 5 pontos meus pro Satura que eu não tinha dado pro. Eu tá, acho okay. Que é outra pro coisa também. Que a gente deveria. É, a gente deveria marcar assim. Engrilhadeira, cara, e registrar, porque eu acho que é um produto que faz muito sucesso em engrilhadeira. Engrilhadeira. Falta alguém, não falta mais ninguém, né? Não. É o próximo, então. É. Belos ou é o Tuba que fala? Cara, não me fala pra fazer que eu não sei nem como. O Tuba já falou. Tá. Só eu agora. Ah, vai, tá, é você. Boa. Tá, Belos, eu tenho. Tá no chat do TeamSpeak, o bagulho ali. Tá, eu não ouvi, eu tenho que tirar o negócio aqui, a letra? Escolher a letra, isso. Você quer que eu tire? Você quer que eu escolha a letra? Tira a letra pra mim, Nelson. Muito obrigado. A letra é B. De novo? De não. Não, B não foi. B... Ah, B, eu ouvi. Você tá por dentro pra caralho do bagulho, velho. Fiz questão de falar B de bala e ele acha que é E aí. Tá, letra B, pro quê? Pra CEP e cidade de jogo. Nossa. CEP no caso, CEP cidade, de jogo, né? Estado, país, não o número. Tá? Isso, aqui. É. Sim. CEP e CEP de jogo também, tá? Eu coloquei cidade, estado, país e jogo aí. Esse é um conceito que existe no estudo. Só existe sim. O quê? No stop. Só existe no stop, porque CEP é código estadual postal. Provavelmente. Ô Frederico, você já tem mais pontos do que muita gente, não chora não. Cara, estão adicionando ponto pro Frederico sem avisar, assim. Tem uma máfia da pontuação rolando. Ó, o cara mandou só um podia fazer tipo o pare. Quem tem mais ponto tem um ponto. Nelson falou opa porque rolou um boletário ali. Tu podia fazer igual Mario Party no final, tipo, menos pontos ganha um ponto. Escreveu mais merda, ganha um ponto. Tem que fazer uns bônus muito ridículos. Melhor Fred, aí ganha uns pontos. Nossa senhora. Nossa, Bay Area, jogo peak performance do PSX, um Tog Mag. Nossa. Botão, que isso? Botão é um país. É? Botão é aquela peça de roupa. Também. Balneário Camboriú e Ballup Garden. Nossa, cara, eu acho que eu já tenho pelo menos pro CEP normal, já tenho o meu já. Oh, tá que lembra, essa, que lembra a história da tiazona de Camboriú, né? Quem acompanha mas aqui no Retro sabe que o Hinks já foi sexualmente intimidado por uma tiazona que sequer era brasileira. Ele era um rapaz em Camboriú curtindo a vida. Balada Heavy Rain. Cara, Balada Heavy Rain é outro conceito. Balada Heavy Rain. Que porra é essa? É uma balada que o DJ fica digitando Jason, assim, é essa música. Não, seus burros, tem uma balada em Heavy Rain. Tem. Aí coloca isso como CEP. Isso é bonito. Bordage, Bottom of the Well. Brasil dos games. Olha, aliás, amanhã volta Mazuquismo Retrô. Isso pode ser uma mentira completa, mas amanhã volta Mazuquismo Retrô. Talvez. Big Apple 3M. Esse aí já ganhou ponto. Afro, enquanto a galera tá mandando, faz um rap pra gente. Não. Ah, velho. Faz um rapzinho bem curto feliz. Assim, Afro, sobre a Big Apple aí. Faz um rapzinho sobre Nova York aí pra nós. No freestyle. Não. No freestyle, vai. 1, 2, 3 já. A primeira frase é Nova York, vai. Nova York. Nova... Começa com Nova York, o hype. Nova York. Cidade. Pronto. Que? Isso foi um poema fornadiano, não é? Experimental, experimental. Nova York é uma cidade muito louca. Aqui no meu pau, o afro só cai de boca. Não, é bem isso aí. Não tá certo isso. Nossa, o Hicks... Boston duas vezes não vai, cara, não. Que é? O Hicks é um... O Hicks é um péssimo tá rapper. No Boston duas vezes. Eu sou um péssimo rapper, desculpa, Senas. Faltou timing aí que eu, é não, que eu fiz top of my mind. O Hicks ia ser gangsta, tipo, bem low tier, assim, 50 Cent, tá ligado? Oh, 50 Cent. De onde que é Black City? Black City? Tem um Black City no Pokémon. Pegou um nome genérico aí, né? Ah, não, Black, Black City no Pokémon, Pokémon, verdade. No, é White Forest e Black City. É. Ah, eu não joguei o Black City. É o endgame. Ou o Negan procurando loopholes na lei aí. Falando que qualquer nome de cidade de Sin City vale. Não vale não, fiote. Como que era o nome da minha cidade de Sin City mesmo? Praia da Maconha Livre, era muito boa. E era uma praia mesmo, era da hora. Mas não tinha maconha livre, era mó certinha a cidade. Ou outro, viu o laboratório do Mega Man X4. Ué, vai. Mega Man X cifrão, né? Porque ele errou. É. Como você é crítico, Afro? Pelo amor de Deus. Desculpa, Rezende, É um mal. Tá bom. Vamos lá, vai. Quem que é? A minha vez é. Eu escolho primeiro, né? É, eu não vou. Eu até escolheria Boston no estádio do NBA, mas eu odeio Boston Celtics, então. Deixa eu ver aqui. Caralho. Mandou um beatbox praticamente. Era ao vivo. É, eu vou escolher... Ah, obviamente, eu vou escolher o Krellian. Balneário Camboriú e Balambi Garden, do FF8. Tô louco, ambos. É 15 eu pontos pra esse cara. Eu escolhi os dois em todos, né? É que eu tô bebendo, isso. Cara. Eu tô com muita preguiça de dar scroll, tá ligado? Vai, Celos. Vamos ver. Tap normal, vou escolher... Cara, só tem cidade. Eu vou escolher Borgonha. Quem? Foi a Xana, vale Insiders? Vale. Borgonha porque me lembra o vídeo do Jantar Intimista. Depois procurem aí no YouTube, Jantar Intimista. O nome do vídeo é exatamente isso. É uma aula sobre como um ser humano deve se portar. Sobre como pegar gatas. Exatamente. E... Lucas Q, o Brasil dos Games. Deixa eu ver se já tem o Lucas aqui. Ainda não. Essa galera, ó, agora eu acho assim, depois que começa a rodada, a gente vai falar, não vai falar o score, mas vai falar as pessoas que estão no... Na frente? Não, falar todas as pessoas que estão pontuando. Ah, tá. Pros outros se... ficarem esperto aí, ficarem com o fechado aí. Pra a galera se ligar que a parada é real, né? Exatamente. Uba. Calma aí. Ó, a Xana tá agradecendo, falando pra eu pegar referência. Não é combinado, é pura sintonia e telepatia romântica aqui. Sintonia! JPunk, botão. Como que é o nome dessa música, né? Do Naruto? Botão, cara, não é botão. Não, é botão com U mesmo. Botão. E o de jogo? Pode procurar aí. Ah, o de jogo vai botou Blight Town aqui agora. Nossa, que horror. Blight Town, pior melhor de Dark Souls. Ó, eu vou dar 15 pontos pro Bocha, que pode ser ou não meu amigo Bocha, que pediu um beijo, ou entrar tomar no teu cu. Você tem amigos, Safra? Só pra deixar claro. Não, mas a galera conhece o Bocha, só vocês que não, porque são despertadores. Então, mas você tem amigos mesmo? Só pra saber, só pra deixar claro. Tenho. Tô brincando, Rafa. Não. O Afro fica triste. Afro, desculpa, cara. É o meu jeito de brincar com as pessoas. desculpa, eu sou seu amigo, Af. Você fala assim, você é meu amigo, cara. Tem um amigo nesse mundo, é você, Rinks. Fala assim. Ah, então, os pontos. Vai ser 15 pro Bosch ou só 5? 15 pro Bosch é porque Big Apple é verídico, então. É. Funciona pros dois. Agora sou eu. O CEP vai pra Bahamas do Dig Take. Bahamas. E a cidade de jogo vai pra Maceió pro Bramble Best. Bramble Stress. Pera aí, vai também pra quem? É pra quem que vai? Pra é isso mesmo que você acha que vai. É, rolando ele é pra eu não sei se solto aqui. Olha, porque... sei lá, velho. Esse Gamer Gate aí. Bramble Best é uma cidade ou outro país? Bramble Best é um. Dá pra mandar. É tem um prefeito lá. É uma unidade da federação. tem leis. Tem... Nossa, mas a abelha é muito doida, então. Ó, a abelha tem hierarquia, cara. Deve ter um prefeito, sim. Cara, sempre tem um pau no cu desse no stop, né? E tipo, na minha sala de aula, o nome dessa mina era Luciana... Peraí, deixa eu ter ela no Face aqui, eu vou achar ela aqui, peraí. Nossa, ela vai te processar em seguida, cara. Luciana... Então... Luciana Queiroz. Um abraço, Luciana Queiroz. Se você estiver me ouvindo, você era pau no cu do stop na época do nosso colegial. Cara, do... Beleza, foi só isso. Tá, o CEP do Saturn Wanderer foi Bayview, de Need for Speed Underground 2 ainda. ele é muito fuck the police. Oh, hoje tá tão bosta o programa que a gente tá só com 42 pessoas, acho que ninguém quer brincar com a gente. 46, burro. 46, mas geralmente é isso mesmo que a gente tem. Semana passada foi uns 60, velho. Eu não tava aqui, aí foi um sucesso. Semana passada nem teve, cara. Tá, próximos. Quem que fala agora? Agora é tu, Neuzão. Ah, agora sou eu, Neuzão. Peraí, eu vou postar no meu Face aqui, cara. Postar o quê? Postar o quê? Pra galera vir jogar com a gente. Você vai bombar essa porra. Ah, não, vai. Não vai acabar essa porra depois. Não, vai. Tá na metade ainda, velho. Ah. Deu uma hora agora. Deu meia hora agora, desculpa. Ó, especial esse. Minha sogra é e meu NPC é. Vai dar na mesma? Pela isso. Letra C. Não, peraí, não pode dar na mesma. Sim, não pode ser a mesma coisa. Você tem que saber que o estereótipo de sogra é um pau no cu e que o estereótipo de NPC é uma pessoa que te vende itens, que te agrada. Ou existe NPC. E fala, cara, então não pode ser NPC. Não, pode ser... Tem que ser mais específico que isso. Porque tem algum NPC pau no cu? Fala um NPC pau no cu aí. Sei lá, qualquer um de Pokémon. Qualquer um de Pokémon. Tem aquele escolhe aí. Escorrendo no Wind Waker. Nossa, mas eu acho aquele moleque muito gente boa, cara. Eu queria ser vizinho daquele moleque lá, velho. Ele fica te seguindo. Ele fica chupando ranho o dia inteiro, velho. Tipo, ele levou a chupar ranho como se fosse uma meta de vida pra ele dele. É, acho da hora, moleque. Parabéns, moleque, chupa ranho do Wind Waker. É. E Afro, por que tá ele pensa que Pokémon é pau no cu? Ah, cara, tu olha nos olhos do cara e ele vai batalhando com o Dilma. Tá, tu olha nos olhos do cara. Olha o Afro fazendo fanfic de Pokémon. Quando você passa na frente do cara, você tá olhando nos olhos dele, tá ligado? Você passa no matinho assim, você troca o contato visual com os caras. Os caras aí, tio, me dá uma bala aí. Vamos jogar um Pokémon aí, velho. Até a morte. É, mais ou menos. Aí depois... pega e arranca o dinheiro pros caras, não dá? Eu acho muito escroto os capangas da Equipe Rocket no Pokémon, que tipo, eles estão lá, sei lá, roubando uma bomba do caminhão. É um troço muito tenso lá e chega um moleque, tipo, ah, vamos brincar aqui de Pokémon. Aí eles perdem, tipo, ah, você ganhou de mim, eu vou embora. Foda-se, que eles... eu tava roubando uma bomba nuclear. Eles nem vão embora, eles vão parar no mesmo lugar. É verdade, em vez de eles darem um chute no cu do moleque, isso, né? Não, tá bom, moleque, sai daqui, caralho, o que você tá fazendo? Dá um cola-brinco no moleque, sai daqui, não, ó. Essa caverna aqui é tá foda, plano foda aqui. Eu contei pra vocês uma vez que eu. Eu contei pra vocês uma vez que eu fui. Que eu presenciei um assalto no McDonald's em Goiânia. Eu, tipo assim, eu tava comendo de frente pra rua do McDonald's em Goiânia. Aí, eu tava indo pra casa da minha namorada, cara. E eu tinha que chegar lá no escritório dos tios dela. E, tipo, você mora X. Então eu comi tudo rápido, assim, o lanche, tá ligado? Eu comi prestando atenção. Eu tava de fone de ouvido. Aí eu peguei, levantei e saí. Peguei minha batata assim, levantei e saí pra porta. Nisso, um cara chegou assim pra mim, tipo Equipe Rocket, assim, e falou assim: rapaz, você não pode sair daqui. Eu falei, daí o moleque, né, tinha uns 19 anos, falei assim: como que eu não posso sair, meu irmão? Você tá ficando louco? Aí ele falou assim: não, a gente tá tendo uma reuniãozinha ali, meu irmão. Aí eu virei pra trás, tinha tipo uns 3 caras apontando arma pros caixas, tá ligado? Eu falei: puta merda que eu fiz, cara. Daí ele mandou lá pro fundo, junto com as minas que tava chorando lá e tal. Mas foi foda, foi foda. Caralho! É. Eu peidei o cara assim, tá ligado? Que eu era. Imagine eu hoje em dia, 100 vezes mais, tá ligado? Tipo, peitando Deus e o mundo, assim. Aí eu catei e peitei o cara. Insuportável. Falei, é insuportável. Falei assim: véi, que aí, mano, meu irmão? Como que eu não posso sair? Aí o cara falou assim: não, que já tá. O cara ainda foi gente boa, falou: você já tá tendo uma reuniãozinha ali. A hora que eu virei pra trás e os caras com as armas soltou um trocinho na minha calça, assim, tá ligado? Que história emocionante, né? Acho que deu já, se pá. Deu, já tem bastante. Depois dessa história deu um aviso. Nossa! Deu. Ia terminar o podcast agora, em Lucas. Pois é, dá pra fechar agora. Nelzão. Eu queria tirar 5 pontos da Maciel por causa da minha mãe. Não, mas sério. E sua mãe é um capiroto, pelo visto. Não, eu vou escolher o Claptrap de NPC do Satra Wanderer. E... vamos ver. O Celos de NPC do Rafael Defano. Realmente, Celos. Eu vou... Não, põe mais pontos pra ele aí pelo Minha Sogra é Cida Marques, eu acho. Nossa, que sogra é... Oh, manda... Por que você não chamou sua sogra pra participar ainda do bagulho aqui? Caralho, velho. Bota 15 pontos, então, pra ele aí. Mais? Não, bota 15 não, 15? Bota 25 pontos pra ele. Meu Deus. Deu 15, mais o seu, daí soma pra mais 10, que é 25. Você escolheu dois NPC? Não. O quê? Não. Não, não foi, não. Tá doido, pô. Não, a sogra dele é a Cida Marques, o NPC é o Celos. Ah, tá bom. Minha sogra é a Cida Marques. Nossa, cara, imagina ter a Cida Marques de sogra. Que absurdo. Ah, Cláudio Freitas por chance, põe aí também. Não sei porquê, foda-se. Cláudio Freitas, deixa eu ver se já tem. Falou com teu coração. Tá tipo Mario Party já, né? Daqui a pouco ele vai tirar os pontos todos de um e vai no final No final vai ser tipo passa o repasso. Agora eu falei 1000 pontos, galera. Olha, de acordo com a Maciel, o Nelzão escolheu o Claptrap e o Celos. O Nelzão tá fodendo o jogo. Puta, é mesmo? É mesmo. Burro! Desculpa, calma aí. O Claptrap personagem, então, e. A sogra craquenta do Lucas. Deixa eu tirar 5 pontos da FL aqui. Ó, a mãe da Maciel é craquenta, velho. que é isso, Maciel? Pronto. Maior fumadeira de crack aí, mano. Afro. O meu pode ir os dois pro Krelian, porque Xexelento é um adjetivo que eu não escutava há muito tempo. E Chaves é tão específico que vários pontos. Foi 15 pro Krelian. Aí não sei, pro Chaves é jogável, né, Chaves? Mas ele também pode estar no fundo do cenário, né? Ele é um NPC e um personagem. Olha. E se ele nunca escolheu Chaves? É, E aí? Ó, fica aí a questão filosófica. Se você nunca pegou o Ken em um Street Fighter, ele é um NPC pra você? Não, porque é non-playable character, ele é jogável. Mas você nunca jogou. Não, acabou de falar. Non-playable pra você. Personagem jogável que você nunca joga com ele, é jogável? Exatamente. É. O Mario, você toda a sua vida se jogou com o segundo controle porque seu irmão é mais velho que você. O Mario não é um personagem jogável, porque duvido se feitar seu irmão. Mario 64, os outros jogos que não tem o Luigi, né? Ah, Fum, que triste a sua vida, cara. A minha só... Filosofia. Vai lá, ó. Quem que tá faltando? Tuba. Ih, Xexé entra com cheat. Bom, agora já foi, não dá pra mudar os pontos. Vai pro Claptrap e... Claptrap do Satra também? É. E minha sogra é Cida Marques. Ó, tô achando que a Shanna Black RX aí é tipo a Luciana Queiroz, hein, velho. Mas tudo bem, não vou falar. Vou falar quem sou eu. Ó, hoje a Shanna podia estar aqui, hein. Mó vagabundagem, Shanna. Hoje aqui o bagulho é mó freestyle aqui. Você podia estar aqui, hein. Tomar no seu cu. Um abraço aí, Shanna. Arroba FF, o que que é isso? É alfa. Ah, Fast Forward. Olha, eu não conhecia. Vai, Celso. Eu já escolhi, vai se fuder. Não, eu tô rindo. É só eu fui, eu volto rindo. Eu quero. Eu vou dar meus 15 pontos pro R Resende 88. Minha sogra é caralhuda. E minha NPC chupadora, que realmente as mulheres do God of War é chupadora, porque elas não aparecem nem na câmera, às vezes, em alguns God of War, então elas devem estar fazendo outros tipos de sexo, né, velho? Então faz muito sentido. Tântrico, mas o Kratos também não aparece. Mas é, sei lá, às vezes eu posso estar imaginando alguma coisa. Aliás, ó, considere. E se o Kratos também não aparece, ele pode muito bem não estar fazendo nada, mas estão enfiando o dedo na bunda dele lá, e você tá empolgadão. Verdade, imagina se você tá apertando tudo aqueles botão lá e as minas estão só sodomizando o Kratos com tipo umas estátuas de Hera, assim, tá ligado? Enfiando umas estátuas do Hades no cu do Kratos, assim. E ele tipo, oh, oh, fazendo sonzão mó de macho. Não tem como não saber. Quer dizer, não tem como saber. Lá rolava essas coisas, né? Você vê que, você vê que o jogo não é o... de câmera porque aí vai pra... o fetiche de cada um, assim, o que você quiser, o que tá acontecendo. Não é um jogo machista, você pode imaginar o que você quiser ali naquele sexo ali. Pode ser, tipo, ele dominando as mulheres, pode ser as mulheres dominando os homens, pode ser que ele esteja jogando Monopoly ali, tipo, tá ligado? Vai da sua imaginação, velho, o bagulho. Aí o Kratos senta na cama e fala, eu só queria conversar, eu só queria alguém me ouvindo. E eles ficam falando sobre a vida. E gemendo, né? O Kratos, porra, meu, me botaram essas porra no meu braço aqui. Oh, que saco, meu. Só é gemendão. Grego, então a gente nem entende, né? Pô, é verdade, né, cara? Isso é mó fake. Esse é tipo o Iso reclamando, tipo, que Jogos Vorazes não é acreditável, porque, tipo, são 13 distritos e os caras não se rebelam contra um distrito. Tá ficando muito interno aí. Não, mas é um amigo nosso. É a mesma coisa que reclamar, tipo assim, o Kratos fala inglês, velho. Por que ele não fala grego, tá ligado? Porque Kratos. Kratos é muito brasileiro. Um abraço aí pro meu aliás, saiu uma Ubisoft que justificou que o Assassin's Creed de novo, os caras não falam francês. Por causa da Animus e tal. Não, mas só faz isso no primeiro. Mas no antigo falava, né? Não, mas no primeiro os caras falavam francês. No 1 eles falam. É, no... Um, aliás, é mó bizarro, que quem é francês fala francês. O árabe fala inglês normal. Então, mas... Isso dava mais uma justificativa do Animus. Mas nesse último aí, na vida real, os caras falam francês. Tipo, nas partes de vida real, de pirata, os caras falam francês. É verdade. Porque é no estúdio da Ubisoft mesmo que passa, né? Sim. Da hora isso. Vai, próximo. Quem é o próximo? Volta pro Rinks? Não sei. Agora eu sou o primeiro, mas aí vocês fazem aí porque eu tô cheio de parada aberta aqui e vai travar tudo. Deixa eu vou sortear a letra de novo então. Nossa. A letra é X. X? Ah, X. Não. Escolhe outro, que X com esse negócio não vai ter, cara. Tá. A letra não é... A letra... Do segundo tem? Do segundo não tem, Tuba. Do primeiro tem Xanadu. A letra é R. R tem. É o seguinte. 1. filme 2. Filme baseado em jogo. Ó. Oh. Letra R, filme, filme baseado em jogo. Não pode ser o mesmo. Segura essa aí, seus otários. Ó, os caras já estão no X. Ah, os caras já estão respondendo X. Xereca, os caras são xereca. Fala X, a galera começa a falar. Não, o cara ainda escreveu xeraca. Xeraca, xeraca, tipo. Cara, a irmã do. Filme que é baseado no jogo. A irmã do Baraka, xeraca, velho. Gente, eu não sei se vocês entenderam as categorias muito bem. É que tem um delay, seus burros. Os caras já vai. R de rato, rato, roeu a roupa do rei de Roma. R de R? Nossa. Tem um esquema pra ganhar meu voto muito fácil, eu não vou nem spoiler, mas eu acho que vai ter. Sabe, enquanto a galera escolhe, sabe um filme que eu curto muito, cara, de adaptação de jogo? É o filme do Double Dragon, cara. Que sorte que não foi D, porque esse seria também um voto certo, meu. Que, tipo assim, a melhor coisa do filme de Double Dragon, baixem e assistam só por isso. É o toquinho que os irmãos do Double Dragon faz, cara. Eles fazem um toquinho, se possível, baixe dublado em português. Eles fazem assim, ó, glei, glei, glei. Eles ficam mexendo os dedos dele um nos outros e eles falam Glei, Glei, Glei. Cara, que porra é Glei, Glei, Glei, velho? O Satoru já começou com as palhaçadas dele, porque em vez de falar só Red, ele põe o subtítulo. Red, aposentados. Aposentados. Perigosos. Tem Red Faction ou Origins? Não sei. Qual pergunta? A quem interessa Origins, calar esse homem? Deixa. Pera aí, a Marcela tá falando de jogo baseado em filme, não o contrário? Hã? É o Harry Potter. Ela é jogo barra baseado em filme. Dá Hã? Pra ser Ratatouille e Ratatouille, nossa, né? Mariana, você está completamente louca. O jogo baseado em filme, Harry Potter. Olha, ela tá... É o contrário, é filme baseado em... Ele devia ter feito filme baseado em jogo e jogo baseado em filme, só pra confundir mais ainda. Nossa, é verdade, eu não pensei nisso. Filme Rayman. Ó, oh, pronto, já tenho o meu voto aí. Eu não filme eu não Rayman. Rayman. Rayman. Você conhece o filme Rayman? Não. Não Rayman. Rain. Rayman. Ah, caralho. Não pode ter sido isso. Foi, com certeza não, foi. Não. Por favor, confirme, Jimbugs, que foi isso, gente, cara. É, se filme foi isso, baseado em... É jogo baseado... É filme baseado em jogo mesmo. Caralho. Então, mas você entendeu do Rayman, então, né, cara? Já... Nossa. Não, não, não. No próximo balanceamento, a gente vai tirar as categorias. A gente tá vendo que não deu muito certo. A gente vai tirar aí esse champion aí pelos próximos 2 dias, depois volta. Ó, do Ratchet & Clank ainda não lançou, mas tá valendo também, né? Tá valendo. É, tu te mandou dormir, Nelson, vai lá. Não. Você não manda em mim. Bom. Vamos dar mais essa música pra galera escolher aqui. Que música aqui, ó? Deixa eu ver. É The Haunted Graveyard, do Mega Man, sei lá qual. Acho que é o 5. Mega Man 5 ou 6. Mega Man 6, acho. Qual que tem o Jerkman? Documentário Jerk Rise of 6, the Videogames, né? Vale? Vale, acho. Vale, é baseado no jogo. Rambo vs Rambo, o quê? Rambo. Ah, Rambo tem jogo também, velho. Tá, mas, sim, realmente, o filme Rambo é baseado no jogo Rambo. Foi aquele jogo, o último jogo. Ah, pro detalhes. Ninguém nunca jogou, né, aquele jogo. Tipo, ninguém na existência do mundo jogou. Qual? Né? Que jogo? O novo? O último jogo, assim. A galera tava animada e depois, de repente, desanimou. Não, ninguém tava animado nesse primeiro vídeo. Olha, é muito feio. Muito ruim. Rock eu Ball, joguei, né? Muito Rambo 3 do Master System. Eu acho que, aliás, é o melhor jogo de todos os tempos. E aí, eu sempre que falo de Rambo 3, eu lembro daquela tirinha da Turma da Mônica, que é o... O Cebolinha com 3 pirulitos falando que o nome do filme é Lambo 3. Ai, que delícia. Muito boa, cara. Será que tem um Rule 34 disso aí? Do Cebolinha do Lambo 3. Ah, enfim. Banido. Enquanto... Ralo. O cara mandou ralo com R. Ralo. Vários não, ó, não colocaram um filme que eu curto até agora nessa parada. Rambo até que eu gosto, mas não é tanto assim. Enquanto não mandarem o filme que eu gosto, eu não vou, me recuso a falar. Rick Martin Live. Ó, filme que a Shana mandou, você curte. Qual? Rick Martin. Deixa eu ver. Sobe aí. Deixa eu ver. Porra, cadê? Não tô achando. Caralho. Ruiva gostosa. Chupa pauzão. Caralho. Não, mas isso não é um título. Shana, banida. Realmente, só tem Resident Evil, e aí? Não, para, velho. Que só tem Resident Evil? Só tem Resident Evil. De filme, da hora? Não, seu burro. Filme baseado em jogo. Que filme Silent Hill. Jogo? O cara tentou emplacar Silent Hill por causa do R. Silent Hill. Bumper do pneu. Resgate do Soldado Ryan, não gosto. Romeu e Julieta, não gosto. Vai, continue. Não tem nada a ver com o jogo, Sator, desculpa. Se bem que sabe um filme que eu achava muito da hora, assim, que quando eu era jovem, assim, eu pagava muito pau, o Romeu e Julieta do Leonardo DiCaprio, cara, que era com pistola, só que todas as falas eram do livro, cara. Eles falavam, tipo assim, eles falavam de espada e tal, mas era tudo com pistola. Tipo, o filme era gravado nos tempos atuais, só que 100% das falas do filme era frase do livro, cara. Era absurdo, era top de linha esse filme. Assistam. Doideira. Rio é um lixo de um filme, cara. Gente, é filme baseado em jogo. Não, burro, ele falou um filme só. Filme, Rio, ele só quer os dois. Ele tá open coming aí, tá ligado? Só. Ah, tá. Rose, se vocês interpretarem, ele jogou um verde ali. Vai que. Bom, não vai sair o filme do Hinks nunca, porque ninguém deve conhecer essa bosta, então vamos partir. Porra, velho, como? Não, velho, são tantos filmes bons que eu gosto com R. Só fala um filme que eu gosto aí pra gente prosseguir o podcast, por favor. Acabou até a música aqui. Um filme que você gosta? Pokémon filme, você... Mewtwo. Cara, pior que... O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Tá. Ai, foda-se. Peraí, você não gosta do filme do Mewtwo, é isso? Gosto. O primeiro filme é um dos únicos bons. Enfim. Eu vou colocar Robocop 3, porque foi uma das maiores decepções da minha vida. A Rafael DFL novamente, ó. Nem olhei quem era antes de escolher. Já escolhi muito esse cara, tô chupando a rola desse cara. É Robocop 3, que foi uma das maiores decepções da minha vida, porque o Robocop 2 eu gostei muito. Tinha até um álbum de figurinhas do Robocop 2. Pô, mas o Robocop ele voa, cara. Uma emocionante no final. Não, a galera aplaudiu no cinema até. Você tava no cinema também, Tuba? Do Robocop 3? Então eu também tava, cara, mas puta, sei lá, eu tava esperando mais quando era moleque, sei lá. Você estava no mesmo cinema, será? Não, acho que não. Não. Meu cinema era de Itapeva, depois virou cinema pornô. Eu tava quase na verge de virar cinema pornô quando eu assisti o Robocop 3. Já não tinha virado? Não tinha. Senão eu não poderia você ter. Você não entrado. Sabe o fetiche dos caras. Nossa, é o primeiro filme só os caras bateram. Tem muito cinema, velho, que era de dia era normal e de noite era pornô, sabe? É, não, mas eu lembro claramente da época que virou pornô, lembro claramente, assim. E Rocketeer é um jogo de NES, meu voto vai pro Platinews. Então 5 pontos pra Platinews e 5 pontos pro Rafael FDL. Pronto, anotado. Ah, e o filme de Rocketeer? O filme de Rocketeer é uma bosta, o jogo até que é legalzinho. Mas não é baseado no jogo, cara, é o contrário. Ah, é o contrário? É. Não, peraí, você tá zoando. Rocketeer é um quadrinho. Então, Rocketeer é um quadrinho, tem o filme baseado no quadrinho e o jogo é baseado no filme. O jogo foi lançado depois do filme. Não, mas era o contrário a categoria. Agora já orcutizou, já vai. Tá. Tá, vai, Celso. Cara, eu falei antes que tinha um esquema muito fácil de ganhar meu voto e, obviamente, só achando essa cor que era Heavy Rain. Podia ser qualquer um dos dois. Podia ser filme baseado em jogo. E eu tava aceitando Heavy Rain fácil. Isso mostra que vocês são um casal muito em sintonia aí, cara. Tá rolando um curtismo de novo. Emocionante. Não tem como. E... Até eu tô me sentindo sujo aqui. O resto eu fiquei com preguiça de ler, então vai pra Platinews, ela é engraçada. É, você falou que era 15 pra Xana, seu puto. Então! 15 não, pra Xana porque ele cantou antes, o cara que tá ditando as regras aqui. Você pode dar 50 pontos pra uma pessoa, você não percebeu até agora. Você acha que... Você acha que a gente é super user aqui, cara? Bagulho, você pode fazer o que você quiser no jogo aí, velho. Tá, Tuba. É, o filme de jogo vai pra Platinum, pro Rise of Video Games. É. E o só filme... Não é um documentário muito bom, por sinal, tá? Quem que falou Ratatouille aqui? É o El de Rabu. A Marcel. A Mariana falou Ratatouille. Acho que ela falou primeiro. Ratatouille. Sim, foi. É um filme muito bom, eu chorei muito nele. Eu não assisti até hoje, cara. Eu também não assisti. Tenho vontade, mas ainda não assisti. Assim, da Pixar, os que eu não gosto, na verdade, são as sequências fora o Toy Story, eu não gosto da sequência do Cars, por exemplo. Eu acho uma puta de uma merda. Eu não gosto nem do primeiro Cars. O primeiro Cars é muito bom, velho. Vai se fuder. Não, é horrível. Cara. É horrível? Por que que é horrível, mano? Cara, a hora que o carrinho tá correndo atrás da mina, na hora do cara ensinando drift pro outro na areia, vai se fuder, velho. Vai se fuder, pô. Mano, seu cu, cara. Você não. Cara, é um carro com olho, assim, né? Quem que tá dirigindo aquela porra? Não, aí você tá sendo o ISO, tá ligado? Que a gente tava comentando mais cedo. Quem que fabrica esses carros, meu? Quem que popula o mundo com esses carros? Um novo verbo, né? Um novo objetivo. Não, Ratatouille é do caralho mesmo. Não, tem que assistir. Acho que Ratatouille, Toy Story 3 e o Ali são os tops. Cara, Toy Story 3, eu fui assistir no cinema com a Suzana e a gente só conseguiu pegar a sessão 3D. Eu não gosto muito de 3D. Mas a gente só conseguiu pegar a sessão 3D. No final do filme, eu tive que assistir sem ser 3D, cara, porque as lágrimas sujaram todo o meu óculos, velho. Eu, tipo, tirei o óculos e tava assim, 3D, chorando, assim. Eu tive que assistir o final. Pesado, a última cena do Toy Story 3 é tipo assim, velho, se você não chorar agora, eu vou ir dar um soco na sua cara pra você chorar, mano. Tá não, a partir do momento que eles se dão a mão lá no forno, tá ligado? Ali eu desabei, mano. Aí chegou no final, nem tinha mais lágrimas pra rolar. É, você falou que desabou, eu lembrei de você falando no Twitter que no clipe do Passinho do Romano, quando aparece os frentistas lá, você quebra. Mas é bom demais, cara. Tá. Vai, prossegue aí, cara. O meu vai 15 pontos pro Dead Shuffle, que é o filme Ratatouille. Um bom filme, Ratatouille. E ele também foi o primeiro a falar Resident Evil, então vai pra ele. Tá, o meu vai 5 pontos pro Satra, também tô dando muito ponto pra ele por causa de Rubber, pelo filme de verdade, que é muito bom, aconselho todo mundo aqui, principalmente o Hinks, vê? Ele que gosta dessas pegadas mais meta, assim. Qual que é o nome? Rubber. Tem uns gritos aí, eu sou só que tô vendo. É, tá rolando. Tá rolando uns gritos, tá uma bruxa queimando. Conta pra gente qual que é o contexto, isso aí, amor. Pausa aí. Hã? Aurora? Ela tá assistindo Once Upon a Time e a Aurora tá queimando no fogo. Desculpa aí se alguém assiste. Ah, a Aurora. É spoiler. É spoiler. E o, a Aurora e o, tá dando o filme de jogo. O filme de jogo vai pro Elde Remone do. Por causa do Silent Hill, porque eu realmente ri. Infelizmente. Infelizmente. 5. Afro, fala um filme que foi baseado em jogo aí que você acha que ficou do caralho. Nenhum. Nenhum? Sei lá. Pera aí. A sua vida inteira você foi no cinema, assistiu e nenhum. É esse nível. Vai, depende do caralho. Tipo, eu ri pra caralho ou o filme é foda? Qualquer porque coisa. Porque eu assisti o do Street Fighter e eu ri pra caralho. Então Nossa. Você tá dizendo que Street Fighter é um filme bom? Não, é um lixo. Sério? Peraí, você assistiu no cinema do Street Fighter? Você não, era nem nascido quando você... Não, eu não era nascido. Eu era assim, eu não tinha idade pra ir no cinema porque bebês não vão no cinema. É, então, eu era moleque. Foi... Como bebês não vão no cinema? Eu já peguei não, várias sessões com bebês. Eu não vou conscientemente no cinema assistir Street Fighter e lembrar depois. Sabe o que é lançar na Ação Games? A galera hoje em dia que tem internet aí tá muito sossegada, tá ligado? Sabe o que é lançar na Ação Games, tipo, um ano antes? Tipo, estão fazendo um filme do Street Fighter. Aí você, moleque, você compra a revista, cara? Se você pudesse tocar punheta em cima da revista, tocaria, mas você é muito novo. Aí você fica um ano falando, meu, filme do Street Fighter, cara, certeza, velho, certeza. Aí você vai e eu já contei essa história 1 milhão de vezes pra vocês aqui. O Afro não sabe o que tá falando, mano. Afro, você tá banido. Peraí. Existe um filme que o Ken ouve Silverchair? Como que é? A Platinus falou, o filme do Street que o Ken ouve Silverchair é muito bom. Será que não é da Chun-Li? Eu não assisti o da Chun-Li. Da Chun-Li foi o único que eu não assisti. Aquele tem, que é aquele que o Jack Chan é a Chun-Li, mas aquilo é um comercial, não é um filme. Não, aquele é um filme. É Street. É um filme, é verdade. É Street, não sei o que ela é. O terceiro filme daquela série do desse cara aí, do esqueci o nome dele. Entendeu? O Jack Chan. Jack Chan. Street Warrior, Street Fight, não é Street Fighter, é Street alguma coisa, que ele é um policial que sai batendo nos caras, ele luta dentro de um fliperama, leva um choque e faz os personagens. Mas é um filme, sim. É dentro de um filme. Não então, é sobre isso o filme, não, mas é. Mas tem esse e tem o filme da Chun-Li, que é só da Chun-Li. É sim, tem o filme da Chun-Li, que é com o cara do Black Eyed Peas. Puta que pariu, é verdade. É um lixo, eu não assisti porque, tipo assim, sabe, 3% no Rotten Tomatoes, você não consegue nem animar pra baixar o bagulho, tá ligado? Tá, mas na real, mesmo, o filme do Silent Hill não é tão ruim assim. O primeiro? Não, entre esses, eu acho. O primeiro. Que, o primeiro é do caralho. É, então. Eu não diria do caralho, mas ele é bom. Não, é que assim, eu não assisti ele inteiro assim, pra julgar, mas eu acho, do que eu vi, assim, eu vi ele meio cortado, eu achei ele bem bom. Se você for comparar lado a lado com o Silent Hill, é uma bosta. Agora, se você for comparar com um filme de terror, de monstro, sim, etc, sim, e tal, é do caralho. Ou, aquela cena que o cara arranca a pele inteira da mina, velho. Tomar no cu, velho. Ah, que da hora aquela cena lá, velho. Pyramid Head pega a mina pela cabeça, assim, pega no peito dela e puxa a pele inteira, assim, ó, blau. Ah, vai tomar no cu. Alguém viu o filme de King of Fighters? Boa, esse é mesmo. Não. Satura o ano. Não, do King of Fighters eu ouvi dizer que é uma bosta. Não, óbvio que é uma bosta. Agora, mas, o tipo, da hora... é uma bosta muito bosta. Sabe quem foi da hora? Live. Oi? Tem um filme de Dead or Alive. Assisti. Dead or Alive é com a mina do My Name is Earl, né? Uma faia que ela já tava meio velha no filme... Aí ela fez a Christie, velho, nada a ver. É, um filme muito bom é Mortal Kombat, o 1 já foi bom. Aí o 2 e o 3 é fantástico, eles só vão cada vez mais obedecendo o jogo, tá ligado? Você assistiu o 2 e o 3, Tuba? Cara, não, pera, se eles vão cada vez mais obedecendo o jogo, o filme não é bom. Não, mas é, porque... Não, obedecendo o jogo, que eu falo assim, eles vão colocando lore do jogo... Concordo. E vão colocando golpes do jogo, que é o que a galera quer ver no filme, cara, tá ligado? E o Tomb Raider? Como filme, é uma bosta, os 3. Não, o primeiro é o pior, é um mas... filme feito pra agradar quem... Como o jogo filmado é da hora. É, o segundo e o terceiro é muito bom, velho, como jogo filmado. Eu, quando era moleque, pirava nesses filmes aí. Ah, eu lembrei de um filme massa que de jogo, queria peraí. Ver, o Hinks deve ter visto. O do Phoenix Wright é legalzinho, cara. Ah, o do Phoenix Wright é bom. É animal. O Phoenix Wright é muito bom. É animal. É verdade, tinha esquecido desse, é legal. É muito legal. Bem feito, muito bem filmado. Eles cortam exatamente o que precisa pra dar 2 horas de filme. É muito bem sumarizado o último caso, que é um dos casos mais complicados da série pra você entender. E é muito bem sumarizado, dá pra entender totalmente do caralho. A estética dele também é bem... Não, a estética é a única coisa que eu não elogio, eu odeio aquelas perucas, cara. Mas vai fazer o quê, Celos? Vai fazer o quê? Eu achei meio tipo, tenso. Óbvio que é uma peruca, porque é o ponto do bagulho. É, mas você vai fazer o quê, mano? Esse Celos, pelo amor de Deus, velho. Você tá parecendo um afro hoje, sai daqui, velho. Não, tipo, Rinks, o cinema japonês tem uma mania de, se existe um troço em anime, tentar representar exatamente o que tá no desenho do cara. Mas é bom isso? É uma coisa, isso é uma coisa que o ocidente entende bem, adapta. Tipo, dá pra fazer uma coisa tão legal quanto, só que incrível, assim. É sério, eu prefiro, assim, já que os caras são, super caricatos e eles fazem um cinema diferente do norte-americano, não tem por que eles seguirem o padrão da Norte América. Aquelas cenas deles caindo no chão quando alguém fala merda. É muito anime, exatamente. Tá ligado? Eles são o cinema deles, cara. Não, ele é deles, pra ser cara. Caricato. De propósito, encaixou certinho no filme. Exatamente, eles são o cinema próprio deles, eles não tem que seguir Norte América. Os caras fazem o bagulho que dá cabeça deles, velho. Eu não tô falando que ficou ruim, eu tô falando que eu não gosto. Tem filme de Death Note, tem filme de trocentas coisas que eu acho péssimo, mas... Não, sim. Não, com certeza, eu acho assim que filme... vamos à última parte do jogo, que essa aí eu quero que seja. Eu vou sortear essa aí. É a última mesmo? Vamos fazer a última, que já é 11 e pouco, cara. Não, bom, se quiser fazer inteira, vamos. Se quiser fazer inteira, eu tô de pé aqui. É, vamos lá. Eu vou escolher essa aqui, que essa aqui é minha praia. Letra G. Letra G existe. Pelo menos o primeiro. Letra G, um cigarro e um personagem fumante com a letra G. E eu sei os dois. Eu sei os dois já. Eu já sei. Quer dar ponto pra ti mesmo? Marca de cigarro. Eu vou escrever até aqui no chat aqui, ó. Pra galera falar que eu não tô mentindo aqui, ó. Essa é uma coisa que a gente tava comentando antes, que era... que era muito errado, né? A gente jogava Stick com tipo 8 anos e marca de cigarro. Mas ó, a Suzana é da minha, mais da minha época que vocês. Eu acho que o YouTube é o que mais se aproxima da minha época. E a gente fazia camiseta de futebol com maço de cigarro. Você lembra disso, Tuba? De fazer camisa. Você comentou isso aqui já. É, então. Porra, velho. Isso aí é absurdo. O Rinks tá vendo. Bom, a segunda parte é meio discutível, Rinks. Mas tecnicamente tá certo. Mas é, eu falei fumante. Mas é que nunca vi ele fumando. Lógico que viu. Vocês estão dando porra. Spoiler da resposta? Não, pô. Não tá vendo. Não, a gente não falou não. Não, quando que tu vê ele fumando, Rinks? Tu vê ele... Não, tem um que ele tá... Tem um que sim. A Plath perguntou quantos anos você tem. Porra, pode procurar foto aí. Eu tenho 30 anos. O Rinks deve ter uns 54, caralho, velho. Não, calma. Tem 30 anos. Vou fazer 31. O Tuba tá com o quê? 28, 29? Fazer 29 agora. Quando você vai fazer 29 anos? Fala a data aí pra nós fazer dezembro. Uma grande festa. 5 de dezembro. 5 de dezembro. Você é sagitariano? Sim. Ó, o cara. Ó. Depois vocês falam que eu sou fake do horóscopo aí. Chupa minha rola aí. Todo mundo que tá ouvindo aí, 5 de dezembro no apartamento do Rinks. Ele liberou. A gente vai... Pode comemorar vir. Direito isso aí. Vai ser o final da festa de ano do Games Foda. Deixa eu ver que dia que é 5 de dezembro. É uma sexta, fechou. De sexta até domingo aqui em casa. É isso aí. Só os fortes. Só os fortes. Os caras não vão comprar, ninguém vai aparecer. Ninguém aparece, a galera se acha que é mentira. Se vocês procurarem no Twitter, tipo em seguida, ou no Facebook, falar, ô, vou aparecer na festa aí, me explica direito o esquema, eu explico, sem brincadeira. Não, se chegar perto do dia e vier aqui, não tem erro, tá ligado? Pode ser que não tenha lugar pra você dormir, mas se aparecer aqui em casa, não tem erro, velho. Porque, sério, a última vez ficou tenso já da galera dormir aqui, né? Mas... Ô, Rinks, todo mundo escreveu errado a marca de cigarro ou tu que escreveu errado? Porque já teve umas duas versões diferentes da mesma resposta. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, qual dos três? É isso mesmo da... Quem acertou foi a Elderamone. Ah. É o Deramone, a primeira que falou aí. O cigarro. É o outro pra quase um Gundam. É Gudan. É Gudangaran o nome. Gudangaran que se lê. Vocês que manjam de Pokémon aí, me explica esse raciocínio. R. Rezende. Personagem que fuma Groudon. E daí? Olha. Pode ser. Pode. Não, o Groudon fumando um cachimbão assim. De boa, na lava. Boa do pedra. Mando Gold, pedra. Da série Marlboro. Ó, meu voto já é do Lucas Kiu aí, porque esse é o cigarro que eu fumo, tá ligado? É o Marlboro Gold. Então esse aí já é meu voto. Gilgamesh. Aliás, você viu a caixinha nova do Marlboro vermelho, o Nelson? Não vi. É tipo, é muito marketing, cara, é muito boa. É aquela que não é o... que não tem... Não tem nada não tá escrito. Só tem o relevo? Só tem o relevo então é muito boa, muito boa. E é tipo... só a marquinha do vermelhinho formando sim, um V assim. É tão avanço quanto a do Lucky Strike há 40 anos atrás. É absurdo. É, eu nasci pro dia que o Gargamel é o personagem de jogo. E o Grantinho tirou a bizuca. Não, agora eu sou o primeiro fuma, que cara. Falo. Eu vou dar 30 segundos. Não, olha só a cara dele, velho. É mó nerdzão. Não imagino ele fumando. Ele deve ser todo certinho. De quem? O Gordon Freeman. Gordo Freeman não fuma, sim. Não. Tá, tá certinho, primeiro, velho. Primeiro que a gente caiu. Gordo Freeman, para, não fuma não. Nunca vi o Gordo Freeman fumando. Não, nem deve ver. Teve aquela festa lá. Teve aquela festa. Que, galera, que ele falou assim, porra, eu não entendo quem fuma, velho. Fumar é mó paia. Aí a galera falou, não, fuma aí pra você ver, fuma aí pra você ver, Gordo. Ele falou assim, não, deixa eu experimentar essa porra aqui aí. Tirando a foto dele fumando e tudo mais. Você tá confundindo o jogo, esse é Beyond. Não, o Gordon Beyond fumava. que é? O Gordon Freeman, ele fumava até que ele teve câncer na garganta da voz. Ele não fala mais. Por isso que ele não fala mais, entendeu? Ó, eu já escolhi meu personagem ali também. Ó, só mudando aqui, botando um outro ponto. Vocês lembram daquele jogo que lançou junto com Half-Life 2? Que era um jogo em flash do Gordon Freeman atirando em 2D plataforma que tinha no Steam. Foi um dos primeiros jogos que tinha no Steam. Na verdade, o Steam. Não lembro. No Steam, no começo, tinha todos os jogos de Counter-Strike, tinha Half-Life 2 e esse jogo de flash. Era muito bom e eu nunca mais consegui baixar. Era muito legal, muito divertido de jogar. Era só o Gordon Freeman atirando em segunda pessoa, assim. Quem falar aí vai ganhar 10 pontos. Não lembro o nome desse jogo. Segunda pessoa, ia atirar. Não, a segunda pessoa. Desculpa. Era em 2D, tô bêbado. Bom, então. Tira em segunda pessoa, deve ter sido foda, esqueci. Aí, Gordon Freeman, tu é foda, tira essa porra aí se tu puderes. Nossa. É o seguinte, eu vou votar então que eu sou o primeiro. Elder Ramone, Gudangaran, que foi o que eu falei. E deixa eu ver, alguém falou Goemon? Não vale mais, tá? Goemon era o que eu falei. Que tem, eu acho que o... Eu joguei até no Games Foda Live, acho que é o Goemon 2 ou 3, que aparece ele com o cachimbo que ele ataca na bomba. Você jogou no Games Foda Live? No masoquismo retrô, caralho. Eu nunca vi ele fumando, cara. É um de 16 bits. Eu garanto pra você que não é o do Nintendo CD4, mas tem uma fotinha dele no avatar, assim, enquanto fala o texto, ele com o cachimbo na boca. Tenho certeza disso. Os meus pontos você já fez, falou? Não, peraí. 5. Falta um segundo aqui. 5 pra ele e 5 pra. Pra. 5 pra. Porra. Tá, foda-se, mudei as regras. 10 pro Lucas Q.U., que não deve ter ganhado ponto até agora, por Gold, porque é o cigarro que eu fumo. São dois cigarros e foda-se a concorrência. Ele tinha ponto, sim. Foda-se, 10 pontos pro marca aí 10 pontos pro Pro Pai por Goma de Mascar e mais 7 pro R. Rezende por personagem que fumou Groudon. Calma, quem que é o primeiro? Elf Pai. Eu acho que tem aqui. É, o Rink, será que não tá pensando no Goemon do Lupin III? Não, Goemon, da série Mystical Ninja Goemon. Eu não tô achando, velho. E 7 pra ele. Porra, Resende, tenho, né? Certeza. É. Eu não sei. Eu não sei se é tipo em Avatar. Pode ser em aquelas paradinhas, mas tem um que ele tá segurando o cachimbão assim de longe, assim, ainda, cara. E mexendo a boca e falando assim, tchu tchu tchu tchu, pra cima e pra baixo. Tá, personagem, o Krillin falou Gorbachev. Ah, dá pra procurar mais. Deve fumar, não sei. E o outro? Gorbachev é do Street Fighter, não sei se você sabe. Quê? Trivia. Ah, no final do César. É verdade. Parece o Gorbachev dançando. É verdade. Não havia pensado por esse dia. Então tá valendo. Marca de cigarro. Calma aí. Canta ele também, que falou minha giromba. Então. Foi criativo, foi criativo. Afro. Ó, marca de cigarro é pro cara, vai pro eu Lilo, que ele quase falou Gundam, eu acho que é bem justo. E vai pro Krelian também, o personagem fumante Gorbachev, porque é uma boa. Boa sacada. Ó, como o Afro é incapaz. Em 20 segundos eu achei a imagem do Goemon fumando. Nossa. Caralho, eu juro que eu procurei e não achei, velho. Mandei aí. Como é que você procurou? Eu não acredito. Nossa, olha isso, velho. Não, mas se a gente concordar... Depois não vai entender nada disso daí. É, se a gente concordar que o Goemon... Se a gente concordar que o Goemon, só de ele usar um cachimbo desse tamanho de arma, ele fuma essa porra, velho. Mas eu tenho certeza que a gente viu. Foi num Games Foda Live. É, Games Foda Live. Foi no Masoquismo Retrô. De novo. E eu até tirei sarro disso, por isso que eu lembro. Tá, e os meus vão. O personagem vai o Graves Mafioso. Quem é que falou o Graves Mafioso? Que é uma skin de LOL. Ali foi o Boshax. Bocha. E o cigarro também vai pro Lucas Ku. Lucas Ku, desculpa, Lucas, não sei se é esse o... Lucas Ku. Pelo também. Ah, eu vai. Acho que é isso aí. Então, eu acho que é a última categoria? Última categoria pra encerrar aí, galera, pra ver quem que é o vencedor. Sim. Quem que vai? O Luigi, o Afro. Oi. Quer que eu tire a letra, Afro? Por favor. Essa já foi. Essa aqui o Guerra tinha que estar aqui pra... Sim. Pô, eu boto as letras pra ele me ver com 3. Essa já foi, só tá dando a mesma. Deixa eu rodar. Achei aqui. Tá, vai. Vai, fala aí. Tá, L. É, ó, meu nome. L. Teu nome é L. Ô, louco, você é L. Você, faz, você é do... aquele anime lá. Do Death Note. Direto do Death Note. E com meu nome é carro e jogo de carro. Um L. Ah, tem jogo de carro com L muito fácil, verdade. Tem. Vale 1000 pontos. Essa que vale 1000 pontos? Essa que vale 1000 pontos. Vale 1000 pontos. 1000 pontos. Eu falei que 1000 pontos é assim. Não, agora só pra ser bem passa ou repassa, cada um dá o valor que quiser. Aí vai do coração de cada um, se quiser trapacear ou não. Tá. Mas é isso aí. L, jogo de carro e carro. Quase mandei a resposta aqui, mas tá quieto. Ó, o Krillian falou que esse é o melhor podcast. 20 pontos, pode por ele. Pode por, 20 pontos pra ele. 20 pontos. Foi o primeiro que chupou rola aí, então vai. Ah, o cara, pô, L e Rush, cara, né? Ah, por que não? Tá certo. Se alguém falar o que eu tô pensando, eu também vou dar ponto. Não quero nem saber. É, não, exatamente. É... Aí, ó, pronto. Dá ponto aí pro Marques. Marques que é o jogo Lamborghini, carro Lamborghini. Não, cara, pensando. Calma, espera pra me dar o primeiro. Não, dá ponto agora. Então tá, o Afro foi desclassificado por bichice. Ai... A gente vai botar a pontuação no post também? Bota. Manda inteira pro tubo aí, só pra criar subculture, só. Ô, Rinks, eu não tô encontrando teu modo aqui no retrô do Goemon, cara. Não existe isso. Puta, não existe. Não tá como mexicano. Não, mas assim, existe... Ah, pode ser. Mas peraí, você tá procurando o meu canal do YouTube? Não, tô procurando no Google. Mas eu achei aqui. Não, é o seguinte, existem... Léo Strong da Reis. Uns 3... vídeos de Goemon. Eu acho que um deles não tá gravado. Não sei se é o 2 ou o 3. Ah, bom. L.A. Noir é muito bom. Não deixa, então, é esse um... que eu ia... Quem que falou L.A. Noir? Elder Ramone já ganhou meus pontos, porque é o que eu pensei, que é um jogo de carro. É um jogo, se você for ver, se você não for usar os waypoints, é mais de carro que de investigação. Os bagulho é longe pra caralho um do outro, tá ligado? Ô, L.A. Noir é um jogo que eu fico muito triste, cara. Que você vê bem assim claramente aonde eles perderam dinheiro, tá ligado? Sim. Mas assim, L.A. Noir também é o seguinte, eu acho que eles quiseram fazer um jogo muito grande. Sim. Porque se fosse só a primeira fase, que é tipo um tutorial... E a fase de assassinatos, que é a fase das mulheres, ia ter sido do caralho. A do Black Dahlia é sensacional, cara. É, sensacional. Afinal, o caso spoiler, final, cara, do Black Dahlia é muito... Não, não tão spoiler. Quando você tem que ir pela cidade e tal, tipo, dentro do próprio caso. Exatamente. Você vai ainda... Mas o... Agora, tipo assim, daí chega Arson e Vice. Aí, Vice até que é legal. Arson é pra você fechar o jogo bem malacafento, tá ligado? Ah, você pega a porra do do lança-chamas vai pra dentro do esgoto, vai tomar no cu, velho. Nossa, é muito lixo. Assim, que nem eu falei pra você, vai ser até que é legal porque é você caindo na vida, é um negócio que acontece, tá ligado? Sim. Agora, Luiz, Arson é um negócio que não precisava ter acontecido. A galera tentando me subornar pro ponto. Ah, mas o LA Noir, ele não pode ser jogo de carro porque ele é noir. Nossa, cadê o Tuba? Deixa eu quicar o Tuba daqui. Tuba, vou mudar o Tuba do canal, de canal Tuba. Aqui e botar lá em cima junto com os caras lá com Arcade Head Start. Não, não, pra que o Tuba der ponto, eu vou tirar a ponta. Pô, mudei o Tuba de canal mesmo, velho. Tô no cu, sai daqui. Porra, vai pra puta que pariu, cara. E depois, o YouTube ainda vem falar que eu sou o tiozão do site, tá ligado? Vai tomar no cu, velho. Tá, eu, agora eu sou o último a escolher, então quem começa é o Neozão. Vou dar mais 10 segundos aqui pra galera. 10 segundos, galera, vai logo. Pode dar a pontuação que quiser, né? Pode dar a pontuação que quiser, do coração. Do coração. Tá. Agora vale tudo. Você vai ter um round do Mario Party depois, a gente vai dar pontos pra quem não tem pra dar os bônus. Ó, quem puxou mais safado do Luigi? Pode ir, pode ir. Dois estrelas. Ó, eu vou dar 20 pontos pra Maciel pelo Land Rover de carro. E o jogo, vamos ver. Do Krellia, eu vou dar também 20 pontos pelo London Racer, porque eu não conheço, eu nem sei se é real. Não me digam se é real ou não. Puta merda, disparou demais aqui. Ó, se vocês não quiser que o Krellia ganhe, dê muitos pontos pras pessoas aí que vocês querem que ganhe. Né? Tá bom. Tá, agora quem é o Luigi? Quem é o Luigi? Sou eu? Então vai. Bom. Deixa eu pensar. Eu vou dar. Cadê o cara que falou Lamborghini? Aqui pro Marques que dá 20 pontos, 25 pontos. Pro Marques que falou o carro Lamborghini. Tá. E eu ia dar ponto pra Maciel, vou dar 10 pontos pra Maciel, porque o Nelson já deu demais. Por causa de Link no Kart, que realmente é o melhor jogo de corrida, Link no Kart. Não tem. Tá. Melhor. Acho que tá chupando muita rola aí. E aí, Tuba? A galera, os próprios representantes do jogo não obedecem a série. Assim, na segunda eu falei, quem terminar de falar, olha no chat do... Tuba, eu tava distraído aqui. Tá aqui o parola, viu? Tá, vai pro Satura Wonder, o LA Rush. Quantos pontos, Tuba? 15 pontos. Tá, então eu vou tirar 15 pontos dele aqui. Desculpa, Satura, você tava quase ganhando, mas ó, olha só pela sua brincadeirinha aí. Carro limousine aqui, é o Lilo. Dá 5 pontos. 5? Eu não sei se vai dar os pontos eu tirar agora, então eu tô... Agora eu dei. A minha raiva foi no sábado. Desculpa. Agora, o Midão falou não. Agora o Celos. Tá, ó... A Xana ganha 25 pontos por Lambreta. O Guerra teria curtido também. E Striage, sei lá. Por Luigi Kart vai... 320 pontos. Não, peraí. Não, calma aí. Não, quer fazer 320 pontos, ainda tem eu ainda. Aí eu escolho... 320. Você quer deixar o vencedor na minha mão? Então é o seguinte, a Suzana acabou de falar Landau aqui pra mim. São 7.200 pontos pra Suzana, pelo carro. Suzana falou Landau, 7.200 pontos pra Suzana, por favor. 7.200 pontos pra Suzana. E deixa eu ver, pra jogo. É, para o 15, velho. pra jogo, porra, é que na verdade eu tinha pensado em outro de carro, mas a Suzana falou um Landau. Landau não dá pra não. Dá pra não é, manja muito de carro a Suzana, tá ligado? Não fui nem eu que pensei nesse carro, foi a Suzana. Lego Racing, Dead Shuffle, ele esqueceu, mas falou. Dead Shuffle, 70 pontos pro Dead Shuffle. Santo Deus, que bosta! O Celos que cagou. Eu ia dar um ponto pra um e dois pontos pra outro, tá ligado? Você que cagou no jogo aí, Celos. Só os leoninos por último cagando no jogo, é isso que acontece. Oh, não, só sabe por que valeu? A reação do cara foi só caralho. Mas, grande triagem tentando me subornar e acabou subornando o Celos. Peraí. Suzana, fala um carro com L. Ela falou Lamborghini, pode tirar dois. 7.800 pontos a Suzana. Porque ela falou um que já tava repetido. Desculpa, amor. É pra tirar os 7.200 dela? Pode tirar. 7.200 pontos. Não, é o que repetiu, eu ia falar outro. Então fala outro. Hã? Não, fala um outro. Um carro com. Limousine! Nossa! Bota 10 mil pontos pra Suzana! Chupa, haters! Chupa! Porra, é muito stop botar limousine, cara. Limousine não é nem marca de carro, tá ligado? Eu acho que alguém falou limousine antes. Falou? Pai. Ó, o Digger tem que falou limousine. Mas vocês fizeram muito nepotismo, eu não fiz. 9.200 pontos pra Suzana. Por favor. 9.200, tá bom. O saldo oficial da Suzana é 250 pontos. Sem cálculo nenhum. Esse é o saldo oficial dela, pode marcar aí. Não, vai. Não, o saldo dela é 9.600. Não, eu tô calculando na minha cabeça aqui. Tá, posso dar um... Saldo moral, 3, saldo moral 5. Da Suzana, 250 pontos. Ei, posso falar quem ganhou aqui? Então peraí, vamos, agora nós vamos botar uma outra música muito boa aqui. Escolhe uma música top aí pra comemoração de... Fala bota uma música aí. O passinho do crente, como que é? Passinho do evangélico, vamos, caralho, já tô duas horas. Não, mas foda-se, cara, ninguém escuta essa merda desse programa aqui, mano. Vai tomar no cu. Se tiver 5 horas de programa, quantos tem ao vivo aí? Tem 36 ao vivo. Pau no cu dos idiota que tá aí. Desculpa, obrigado, gente, pela... Vai, Nelson, manda ver. Vai. Quem ganhou foi a Suzana, esposa do Rick, com 9.200 pontos. 250 pontos, cara. Não foi assim. Quem ganhou foi o Street, com 320 pontos. Parabéns, Street. Parabéns. Você levou esse ataque de dança de evangelho pra vitória. Assim, tá orgulhoso. Tem que postar o vídeo de parabéns pra ele, inclusive. Sim. Estreia de primeiro lugar e em segundo lugar foi quem? A Suzana, pô! Não foi? Foi a Suzana com 250 pontos. E em terceiro lugar foi o Krellian com 95 pontos. Vocês querem mais? Vai, tudo! Depois ficou em quarto. Quarto lugar ficou o Dead Shuffle com 90. Em quinto lugar ficou. O R. Resende com 52. É, aí tu vê a galera que já não tem os pontos idiotas. Sim. Não, minto. Foi a Maciel com 55. Depois o R. Resende com 52. Depois o DFL com 50. Depois o Marques Q com 45. O Satura Wander com 40, uma pena. Coitado do que aconteceu com esse rapaz. Lamentável. Depois é o Lucas Cu com 25. Depois. Ah, teve a Xana com 50 aí, vocês não sei, não lembro quem tava com 50. Foi depois que o Rafael DFL foi a Xana. Pera aí, Nelson, só um minuto. Eu vou falar a real lista dos vencedores. Boax, CSF Eremite, Dualamun, Dead Shuffle, Jagtak, El Leo, Elf Pai, Reconzordo, Elderamond, Jim Bugs, Krellian, Lucas Q, Marcelos V. Não, Marcelos V não é. Desculpa, gente. Marquês Que, M. Maciel, Mutsuki, não também. Platinius, Pugnite, Rafael DFL, Resende 88, Satura Wonder, Shana Knight, Black RX. Shana Knight, por que eu falei Shana Knight? Striad, esses são os vencedores. Vocês, galera, que estão escutando esse programa até 11h30 da noite, vocês são os grandes vencedores desse. Vocês são o One Piece. Que bonito. Vocês são os One Piece. Um abraço. Cadê as palmas aqui? Todos ganharam ponto. Todos ganharam ponto. Todo mundo ganhou 10 mil pontos agora. A gente não dá a mesma posição, só pra... Todo mundo ganhou 10 mil pontos, menos aqueles que já tinham ganhado pontos, que ganham pontos correspondentes aos pontos deles, menos 10 mil pontos, alguma coisa assim. Os caras estão chorando. Vocês! É isso então, né? É isso aí, eu acho que não tem mais o que falar. Não. Não. Foi um bom experimento de hoje. Pra você ver que esse é o melhor podcast do Brasil. Já fala Ace Games, nós somos jornalismo. A gente joga stop. A gente joga stop no bagulho. Ele acabou de juntar um monte de bobo pra jogar stop com a gente ao vivo. Estamos ganhando o título de jornalismo por isso. Chupa aí, jornalismo. Um abraço, Gaslazeta, aí tentando muito aí, não conseguindo merda nenhuma. Um abraço pra você. Fique com Deus aí nessa noite. Um abraço. É isso, dá tchau. Então. Até o próximo. Até a próxima, foi um prazer. Foi muito bom. A gente nem falou, entra no nosso site, a gente tem um site chamado gamesfoda.net. Dá like, subscribe. @gamesfoda.net. Tem uns textos lá e tal. Sim, tem uns negócios que a gente escreve. Não sei se você curte ler. Mas é isso aí. A gente podia fazer um podcast que é tipo a gente recitando os textos do site. Não. Não! Para! Tem uma dica muito boa pra essa porra aí. A gente vai fazer semana que vem. Ô louco. A gente vai fazer semana que vem. Semana que vem vai ser isso aí. Aguardem, não, que vai ser spoiler. Um tema do caralho. Eu não vou spoiler. Semana que vem vai ser um tema baseado no que o Neozão falou, mas não é exatamente. Um abraço. Dá tchau. Abraço aí, gente. Pra vocês, foi muito bom. Falou. Adeus. Até amanhã. Então ficaram atribulados. Começaram a apelar, dizendo que a menina iria me largar, tentando me fazer parar, me perseguindo o tempo inteiro. E ele sempre dizendo que mulher gostava de dinheiro. Eu virei pra essa pessoa e disse: você quer tirar minha paz? Quem ama o dinheiro que eu conheço é Satanás.